Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1103 e aqui estamos sentindo a mudança da a temperatura em nossa cidade. Hoje é dia 6 de 4 de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez vamos entrar no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Hoje também tem uma novidade aqui, né? Que nós vamos falar um pouquinho sobre o residencial da Vinci aqui também, que a gente tá fazendo uma propaganda, campanha, né? É uma campanha, não é uma propaganda, é uma campanha mesmo que nós estamos falando, uma promoção. O pessoal que está querendo comprar um apartamento aí, fica de olho, que tem umas vantagens aqui se você ouvir no programa Vivência Espírita. Então, daqui a pouco a gente fala aí, né, desse, do residencial da Vinci aqui em São José dos Campos. E agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jeff, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Vamos lembrar também que quem nos apoia são as tendas de Umbanda, Mãe Maria e Vó Jeremias, Vó Catarina e Pai Jeremias. Ou melhor, invertido, Pai Jeremias e Vó Catarina. E também o grupo musical Castelã. Hoje, como o Rui já anunciou, nós temos a grata satisfação de receber aqui nosso irmão, amigo Carlos, né? Carlos Sanches. E o Luiz Fernando também junto. Quem está lá ligadinho com a gente também é a Beth, que é a esposa do Carlos, e também a Denise, que é a esposa do Luiz Fernando. E nós vamos conversar sobre Chico Xavier um pouquinho aqui, o significado de Chico Xavier em nossas vidas, né? O Carlos, que conviveu diretamente com ele, tem muitas coisas interessantes para falar para nós. E o Carlos também toda semana está ligado aqui com a gente, lá direto do Mato Grosso. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Semana passada, nós anunciamos até que seria o Daniel do Paulo de Tarso que estaria aqui, mas nós lembramos, né? Falamos do aniversário de Chico, mas nós lembramos de que todo primeiro domingo a gente faz uma homenagem ao Chico Xavier. Todo primeiro domingo de abril a gente faz uma homenagem. Aí nada melhor do que chamar um amigo pessoal, né? Uma pessoa que conviveu com ele, para falar um pouco sobre Chico aqui, que nunca é demais. Bom dia, Rodrigo. Verdade, muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nossos queridos ouvintes aí que vão escutar a gente a qualquer horário do dia, né? Pelo podcast, pelo YouTube, né? Do Vivência e aqui pela rádio online, né? Aqui de São José dos Campos. A gente agradece já a participação dos nossos ouvintes aqui e também da Web Rádio Semente de Amor de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe. A gente agradece o carinho também dos canais do YouTube aqui que retransmite a gente, né? Web Rádio Semente de Amor de Campo Grande, também o Recanto da Prece Orispo Arsanulfo, né? Que é um canal mantido aí pela Beth, pelo Carlos Sanches aqui e o Fernando lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eles vão falar um pouquinho do trabalho deles para a gente hoje, né? Então a gente manda um alô para os ouvintes do Recanto da Prece e da Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que também retransmite a gente aqui. Hoje a gente está com a enquete já aberta aqui para vocês participarem pelo YouTube do Vivência, tá? E a gente vai colocar aqui no WhatsApp também, tá? Então, lembrando que o número do WhatsApp do Vivência, também do telefone daqui do estúdio, também é um WhatsApp, tá? Eu coloquei aqui para vocês caso queiram adicionar. Opa, apareceu aqui de outra pessoa. Agora sim. Vivência Espírita é DDD 12 3921 3009. E a enquete é: você acha que os ensinamentos de Chico Xavier são relevantes para os dias atuais? Então deixa aí se aquilo, todos os ensinamentos que o Chico trouxe da espiritualidade, né, as obras que o Chico trouxe para a gente, são relevantes para os dias atuais. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, Carlos Sanches, Bete Sanches, Luiz Fernando, Denise. Bom dia a todos das famílias Vivenciana, que mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um domingo de aprendizados, de esclarecimentos e de busca de conhecimentos. Nós vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 41, Resiliência. Quem supera obstáculos demonstra resiliência. Sabe encarar mudanças enfrentando resistência. Lida com as dificuldades com coragem e eficiência. Queridos irmãos vivencianos, neste momento, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, fazendo esse religare maravilhoso junto à espiritualidade maior, a fim de agradecermos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã abençoada de aprendermos um pouco mais do trabalho abençoado e maravilhoso de nosso querido irmão Chico Xavier, que passou por aqui deixando-nos um legado maravilhoso de estudos, onde ao colocarmos em prática os seus conhecimentos junto a Jesus Cristo, com certeza, trabalhamos a nossa reforma íntima, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai amado, que neste domingo abençoado sejamos ungidos pela sua luz, pelo seu amor, e que sejamos sempre amparados e assistidos por Jesus Cristo e sua seara bendita. Que os nossos momentos e dificuldades, nossa Mãe Maria de Nazaré nos envolva com seu manto de luz, trazendo-nos a paz, o aconchego e a calma na alma que buscamos, para que o nosso aprendizado seja mais leve e o nosso jugo mais suave. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Significado de Chico Xavier em nossas vidas. E nós estamos aqui com o Luiz Fernando, com o Carlos Sanches, com a Beth e também com a Denise participando do nosso programa de hoje. Bom dia, Carlos Sanches, de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Bom dia a todos. Para nós é uma honra poder participar com vocês desses momentos de reflexão e de estudos sobre a doutrina espírita. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia a todos. É muita alegria que estamos aqui presentes. E também um bom dia para a Beth, que está escondidinha aí. E bom dia também para a Denise, que também está escondidinha. Um bom dia para vocês. Estão participando aí nos médiums de... A Beth é a médium de... Que habilita toda a parte tecnológica lá, né Carlos? Né? A Beth é o que faz acontecer aí, né, Carlos? Ela faz de tudo, os cartazes, os links do YouTube. Quando o Gustavo não pode, ela que faz as transmissões também. Ela é entendida na área de informática. Muito legal. É mediunidade psicotecnologia. Mas além disso também tem a mediunidade mesmo, que ela é médium também, né? Ô Carlos, bota a Beth aí pra gente ver, conhecer a Beth. Só aparece, dá um tchauzinho aqui. Aparece, ela não gosta de aparecer. Beth, é com você. Bom dia a todos. Bom dia, Beth. Seja bem-vindo. Eu não sou nada disso, não. Eu só sou uma ajudante meia boca tentando fazer alguma coisa. Estagiária também? Estagiária. Bom dia, gente. Somos obrigada. Obrigado, Beth. E a Denise? E a Denise? Só um minutinho só, já está aí. Muito legal, né? Oi, Denise, tudo bem? Bom dia a todos, uma alegria para a gente participar também. Eu só fico aqui na assistência, gente, médio de sustentação. Trazendo cafezinho para a turma, hein? Isso. Um bom dia, viu, Denise? Seja bem-vindo ao programa Vivência Espírita. Muito obrigada. Legal, bacana. Eu morro de vontade de ir aí em Campo Grande para conhecer o trabalho de vocês. Muito legal. Será bem-vindo. Seja sempre bem-vindo. Bom dia, com licença. Carlos, o tema que nós colocamos aqui, né, para hoje, já é um tema assim que até o tema as pessoas gostaram do tema, né? É o significado do tema. Que o tema hoje é o significado de Chico Xavier em nossas vidas. E nada mais que uma pessoa como você, que conviveu com Chico, poderia já dar uma introdução para a gente. O que significa? Porque para nós, por exemplo, eu sou amigo do Chico a vida toda, mas eu nunca conheci ele, pessoalmente não. E eu tenho esse carinho enorme por ele, estudo sobre ele, faço divulgação, faço palestra, conto sobre a vida dele e tudo. Então o significado para a minha vida, por exemplo, é muito grande. Agora eu queria saber para uma pessoa que conviveu mesmo, qual o significado dele em nossas vidas? Olha... Inicialmente, eu gostaria de dizer que nós não somos biógrafos do Chico, né? Nós, desde 1970, passamos a ter uma amizade muito boa com ele e estávamos sempre indo a Uberaba. E o significado de Chico Xavier em nossas vidas é que ele não só, no meu caso, e da Beth, por exemplo, né, do Luiz Fernando, da Denise, no nosso caso, ele é extremamente importante. Mas quando a gente analisa a nível de Brasil e a nível de mundo, a nível de religiosidade, nós vamos encontrar nele as respostas que muitas vezes a gente quer buscar em Jesus, e ele, para nós, ele é a carta viva de Jesus para a humanidade. Então, estar ligado a ele, ler os livros dele, entrar na ideia e os conceitos dele, regra geral, há uma transformação radical na vida de quem tem esse interesse. Porque nós temos a possibilidade de de como falo muito hoje em dia, né, um upgrade muito grande enquanto espíritos em evolução. Nós vamos entender a doutrina espírita com maior facilidade através dos livros que ele mesmo, quando Kardec já trouxe, né, ele, como Chico Xavier, ele facilitou tudo para nós, né? Ele e a equipe dele, né, a equipe de espíritos que trabalharam com ele, nós somos muito gratos, e ele significa tudo na nossa vida, porque quando perguntaram para Jesus, né, se era lícito pagar impostos, e ele respondeu, dê-me uma moeda, e mostrou, né, dai a César o que é de César, agora, e aos homens o que seja dos homens, do caso, mas o que é que nós estamos fazendo na Terra? Nós viemos aqui para ajustar o nosso passado, aprender, né, repassar os aprendizados, então significa tudo, tudo do mais importante de nossa existência. Essa é a minha opinião. O Luiz já teve... Luiz, você chegou a conhecer ele também, Luiz? Porque hoje a gente sabe, sim, que você é um embaixador também, né? Do Chico também, né? Foi a partir de 1993. Aí nós fomos a Uberaba, juntamente com o Carlos, algumas vezes sozinhos, em torno de 16 vezes, mais ou menos. E, graças a Deus, todas as vezes que a gente foi... nós conseguimos estar com o Chico e desfrutar da sua presença. Uhum. Luiz, como que era isso? Né? Porque a gente sempre fala baseado no sentimento que nós temos. Né? Assim, para a gente, por exemplo, chegar em Uberaba e na casa do Chico, lá na casa de memórias, lá, né, que era onde ele morava antes... é uma emoção grande. Parece até quando a gente entra em Uberaba, o ar é diferente, né? Agora, quem esteve perto dele? Como é que era? Isso é verdade. Eu costumo dizer que a primeira vez que nós fomos, e foi muito difícil entrar na casa do Chico, porque naquela época ele estava com problema de saúde, então ele não estava participando das reuniões no centro. Então, a única oportunidade que você teria para ver ele seria depois da reunião na sua casa, e era muita gente. A seleção que a espiritualidade fazia, infelizmente não conseguia alcançar todas aquelas pessoas, né? Então, quando nós tivemos permissão para entrar, eu costumo dizer que foi como se fosse pular o muro de Berlim. Tamanha a emoção. E depois que nós estivemos lá dentro, conversamos com ele e saímos, era uma felicidade tamanha que você sentia a necessidade de abraçar as pessoas, de compartilhar aquela emoção, porque foi algo assim indescritível. Eu costumo dizer, sexta-feira eu estava saindo do trabalho, indo em direção ao meu carro, e naquela pressa de sempre, da nossa vida cotidiana e moderna, né, nós nunca temos tempo, e aí eu parei de repente e olhei para um jardim, havia uma rosa, e eu parei e tirei uma fotografia. Olhem só que interessante, né? Essa rosa é exatamente que é o Chico. Eu falo, mas que perfeição é essa? Quem fez isso? Seria Deus? Então, o Chico, na minha vida, foi exatamente isso. Você, de repente, você parar sua trajetória e observar um pequeno detalhe que estava ali despercebido e passar a admirar esse detalhe. Bacana. É interessante essas colocações, né, das pessoas que conviveram com ele, porque eu penso que essa emoção era contagiante, né? Provavelmente a energia que tinha no ambiente onde ele estava. E ele nunca fez questão disso, né? Nunca quis aparecer, nunca quis... nós que fizemos ele aparecer, as pessoas que fizeram ele aparecer, não ele querendo aparecer. Né? Então, até hoje, por exemplo, eu não consigo enxergar. A gente enxerga até aquelas pessoas que nós não conhecemos. Apóstolos, Jesus, nós não conhecemos. Nós sabemos deles, mas não conhecemos. Mas das pessoas, dos ícones religiosos que nós conhecemos, pelo menos que eu conheci aqui na Terra, mesmo não estando presente, mas sabendo da vida deles, Chico Xavier é o mais autêntico de todos no sentido cristão, no sentido de realmente ser a prática do Evangelho de Jesus em pessoa. Né? O Carlos quer falar alguma coisa? Carlos ou Luiz? Ó, a gente tá, como a gente está de longe, né? Vocês estão online, aí fica esperando a deixa. Mas pode entrar no meio, não tem problema não. Eu vou aproveitar e te dizer uma coisa. Realmente, o Chico, ele era autêntico. Então, quando a gente conhece um ídolo, por exemplo, né, você pode ter a felicidade de conhecer esse ídolo, mas perceber que ele é uma pessoa comum ou um tanto diferente daquilo que você imaginava que ele representasse para você. O Chico não. O Chico, longe das câmeras, ele era a mesma pessoa. Era de uma sensibilidade ímpar e você tinha prazer em estar presente com ele. Se ele passasse a noite toda, você não sentiria cansaço devido... Eu tô meio... Tem problema não, tem problema não. Mas pode continuar. Havia em torno dele uma assistência espiritual 24 horas, e aquilo envolvia você de uma maneira tal que é que nem a noite, onde se acende uma luz e ficam as mariposas, os insetos voando em torno dessa luz. Assim era o Chico. Nós nos sentimos em casa. Bacana. Carlos, tem um fato curioso que você contou para a gente há um tempo atrás, que eu acho muito interessante, que foi dos folhetos. Se eu não me engano, você foi a primeira pessoa no Brasil que teve a ideia de mandar os folhetos nos encartes dos livros ou distribuir nas casas espíritas. Até hoje, onde a gente chega, tem os folhetinhos, lá os folderzinhos com mensagens do Chico Xavier. Em cemitérios, muitos cemitérios que a gente chega lá, tem lá uma caixinha da doutrina espírita, onde tem as mensagens. E se eu não me engano, né, salvo o melhor juízo, né? Para mim foi um dos pioneiros, se não foi o primeiro, a ter essa ideia e levar para o Chico. Como é que foi isso, de distribuir esses folhetos? Bom, na realidade eu não fui o primeiro, porque a divulgação da doutrina espírita, desde o nascimento de Kardec, ou melhor dizendo, desde o Livro dos Espíritos, né, a divulgação já foi sendo feita. Mas nós, este ano está completando este ano 58 anos que a gente iniciou o trabalho de divulgação das mensagens, porque eu olhava aquele livro Agenda Cristã e eu achava tão interessante aquelas frases, aquelas mensagens, eu falei, mas isso aqui precisa chegar para outras pessoas. E ali, conforme eu falei já na vez passada com vocês aí, né, eu datilografava o stencil e passava no mimeógrafo a álcool, cortava com a tesoura e distribuía. E isso avançou muito, porque hoje em dia, com a tecnologia da internet, essas mídias sociais, né, nós avançamos tanto que... a divulgação, além das mensagens, nós continuamos produzindo e distribuindo mensagens, como também tem o Grupo Espíritos Mensageiros, né, de São Paulo. Nós estivemos com eles, conversando com o Miguel Pereira, com o seu José também Pereira, lá que era da Casa Transitória de São Paulo. Então, nós sempre tivemos algum vínculo com as pessoas que trabalhavam nessa área. Nós continuamos porque... o apoio de Chico Xavier para as nossas atividades sempre foi marcante, muito marcante. Então, nas mídias sociais, hoje nós temos, nesse exato momento, por exemplo, está assistindo a essa reunião de agora, a Edjane Cos, lá na cidade de Colônia, Cantinho do Chico, o Grupo Espírita Cantinho do Chico. Olha, as nossas reuniões com a pandemia, passamos a deslocar o nosso Grupo Espírita para outros lugares também. Muitas reuniões são feitas aqui em Campo Grande com coordenadores, nós temos coordenadores aqui em Campo Grande, né? E passamos a ter também a coordenação dessas reuniões em Colônia. Então, de Colônia, a Edjane Coslar, que é dirigente lá do Cantinho do Chico, ela escolhe quem vai fazer a prece de abertura, quem vai fazer a leitura da lição, que é sequencial, quem vai fazer os comentários, são em torno de 10 minutos cada comentário, 4, 5 pessoas falam, e depois quem vai fazer a prece, depois vai ver as mensagens, se vieram mensagens psicografadas, os desenhos. Então, essa coordenação, essa reunião é coordenada diretamente de Colônia, Alemanha, como também tem outras reuniões que são coordenadas diretamente de Florianópolis, com o nosso amigo Goliardo, ele que organiza. Então, as de Campo Grande também. Eu sou um dos 7 coordenadores. Então, a abrangência na divulgação, que começou com as mensagens espíritas, conforme você disse, embora não fôssemos os pioneiros, mas imprimimos mensagem em quantidade muito grande, levávamos para Chico Xavier, ele também colocava naquelas caixinhas que ele mandava para as pessoas que recebiam as caixinhas, eventualmente também iam as nossas mensagens lá, que ele estava distribuindo. E dessa história de mensagem com ele, nós temos muitos fatos. Mas vou parando por aqui para não estender muito. Falasse aquela do... Que você falasse, as primeiras vezes que você levou, que você só colocava a mensagem. Não colocava, a referência. Não dava os créditos. O que ele falou para você? Aí é o seguinte, é muito interessante, e eu, há algum tempo atrás, o Rodrigo falou também num dos programas a respeito da experiência que eu vivenciei. Eu e a Beto vivenciamos com o Chico Xavier durante 1h30, aproximadamente. Nós tivemos uma aula com ele, na frente de umas 10 pessoas, sobre a fonte que deve constar nas mensagens. E nós sempre colocávamos as fontes nas mensagens, nunca faltaram as fontes. Acontece que eu tinha um amigo em São Paulo, que muita gente, muitos dos espíritas conheceram, que era o senhor Stig Roland Ibsen, que tinha a livraria Boa Nova, lá na Rua Aurora, em São Paulo, uma livraria tradicional. Lá trabalhou também o senhor André Luiz Xavier, que eu conheci ele lá, o irmão de Chico Xavier, trabalhou nessa livraria do senhor Stig. A pessoa que carregava o Chico na charrete, transportava o Chico na charrete de Pedro Leopoldo para a Fazenda Modelo, também trabalhou lá nessa livraria, eu conheci ele também. Então lá a gente chegava, tinha umas tirinhas de papel, e nas tirinhas de papel tinha as mensagens, mas não constava a origem daquelas mensagens. E eu me encantei com aquilo, fui fazendo, e depois eu fiz uma quantidade, mas tão grande, e também mandei para ele, né? Levei. Aí ele foi me dar uma aula, eu digo uma aula, né? Porque foi uma aula de 1h30 a respeito de autoria. Quem são os autores? Quem que editou? Qual é a origem? A fonte? Então, eu virei um fervoroso defensor em tudo da fonte. A pessoa falou qualquer coisa, eu pergunto. E a fonte? Circula, por exemplo, hoje no Brasil, nos meios da internet principalmente, pessoas que criam uma frase e depois põe lá embaixo Chico Xavier. Pelos anos que a gente tem trabalhado, a gente já percebe quando é do Chico e quando não é. Pode até ter uma ou outra com uma dúvida, eu ficar em dúvida, mas, regra geral, eu bato o olho e já sei, é do Chico, não é do Chico. E aí eu escrevo para a pessoa, olha, a mensagem é muito bonita, mas você pode me informar qual é a fonte, qual o livro e tal? Muitas vezes não tem resposta. Então, eu explico para a pessoa, olha, se não tem resposta, você não me manda nada, subentende que pode não ser do Chico. Eu não posso mandar essa mensagem para mais ninguém, não vou repassar. Eu só repasso se vem a fonte. E a fonte eu vou consultar. Eu tenho livros, tenho tudo para consultar, né? Então, é como se fosse... essa aula de 1h30 foi uma vacina para mim. E eu tenho que divulgar essa questão de fonte, porque senão, hoje em dia está surgindo tantas coisas aí que a gente sabe que não é de Chico Xavier, e as pessoas querem dizer que é de Chico. Não é. não é. Então, e outra coisa, a gente nunca foi o principal, nem nada. A gente está aqui no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas é um trabalho que certamente eu vim já designado antes de reencarnar para trabalhar na divulgação, nada além disso. É só isso. Já veio pronto para o trabalho. O trabalhador estava pronto, né? O trabalho aparece. Uhum. E é muito legal isso que você falou, Carlos. Desculpa, Jorge. Porque eu acho muito importante, porque a gente recebe as mensagens e o pessoal começa a criar mensagens e colocar como autoria do Chico, né? E eu acho que ele estava já prevendo isso, né? Que lá na frente, sem internet, né? O pessoal ia pegar as mensagens e falar que a mensagem era dele, colocar frases, né, dizendo que é dele, sendo que ele mesmo sempre defendeu que nada é dele, né? Tudo vem dos espíritos, né? E colocou a importância de colocar a referência, o nome do espírito, a editora, a edição, né? Talvez, será que ele estava prevendo lá atrás que ia ter adulterações também, né? Olha, ele era e era muito humilde. Essa exposição, eu tentei escrever um texto, né? Tentei escrever um texto assim para pôr lá, né, alguma coisa, né, pensando sempre em homenagem ao Chico, né, mas eu me concentrava assim para escrever, não conseguia escrever nada. Aí eu passei a informação para o Luiz Fernando, falei: Luiz Fernando, olha, é o seguinte, você é engenheiro, você pode muito bem criar um texto para essa exposição, porque eu não estou conseguindo. Passou, acho que uns 2 dias, eu não me lembro exatamente o tempo, ele chegou com um papelzinho escrito, né, uma psicografia, e falou: isso aqui serve. E é o que está lá, o título da exposição, quem deu foi o próprio Chico, chama-se Tiras de Luz, e ele recebeu um texto do Chico, e o Chico assinou. Então quem for lá vai ver o que o Chico escreveu apresentando. É daquele tipo, mais ou menos, eu subentendi: olha, gente, o trabalho não é meu, o trabalho é de Jesus, o trabalho é dos espíritos que escreveram, eu só participei, eu não sou o autor e tal, sabe? É o que eu subentendi, mas a mensagem está lá para quem quiser ver. E veio através do Luiz Fernando. O Luiz Fernando me entregou, eu falei: mas se serve, ele falou: serve isso aqui? Eu falei: mas poxa vida, isso aqui é o que nós estávamos precisando. É exatamente isso que a gente está falando. Eu perguntei para o Carlos, exatamente, que a gente entra na internet, por exemplo, e coloca lá Chico Xavier, vai aparecer muitas mensagens, algumas deles e algumas não. Mensagem até que nós gostaríamos que fosse dele, de tão bonita que é. E tem uma que é assim: embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Está lá, Chico Xavier, não é do Chico Xavier. Então, você pode achar até algumas coisas parecidas que ele falou alguma vez e tudo, mas essa frase, ela é atribuída a Chico Xavier, mas, no entanto, ela é do escritor James Sherman. Ele, em 1982, escreveu essa frase no livro chamado Rejection. Então, o filme, na hora de fazer o filme, acharam essa frase interessante. É uma mensagem que, sinceramente, o trabalho do Chico Xavier transmite isso. A gente não consegue corrigir o passado, mas pode começar agora e fazer um fim diferente. É uma mensagem do Chico intrínseca. Agora, não foi ele que escreveu exatamente isso. Então, não pode se atribuir a ele, porque não foi ele que escreveu isso. Então, embora a gente pense muita coisa, se não foi nós que escrevemos, tem que dar o crédito. Então, está cheio de coisa aí que fala que é do Chico e não é do Chico. E por que que isso é importante? É importante porque tem gente que vai para o púlpito e fica inventando coisa. Fica dizendo que Emmanuel falou, fica dizendo que André Luiz falou, fica falando um monte de coisa que não tem fonte. Eu e o Rodrigo, a gente tem brigado muito com isso. Quando a pessoa manda alguma coisa, fala a fonte para a gente, por favor. Não é implicação, é assim. A gente quer saber, porque se eu quero passar para frente, eu quero falar onde eu achei. Eu escrevendo algumas coisas sobre Chico, algumas coisas sobre que a gente escreve de vez em quando, eu sempre coloco naquele amigo do Chico. Pessoal, essa frase é do Chico? E muita gente coloca: essa frase é do Chico mesmo? Se for, alguém sabe a fonte para passar para a gente ter garantia? Senão, não dá para levar para frente. A gente não compartilha, né? Exatamente. Não dá para compartilhar. Foi ele mesmo? Se a gente já sabe que foi, a gente compartilha. Senão, não dá. Pode ser linda, pode ser muito bonita, né? Mas não é isso. E a gente usa, a gente apoia um site aqui, né? O pessoal um grupo de pesquisadores, né? Que estão resgatando as obras originais de Chico Xavier. Então, eles têm um site, né? Obras originais, você escreve aí no Google aí, obras originais de Chico Xavier, porque a gente sabe que além disso, né? Além deles colocarem, usarem frases e dizer que é de Chico, né? Eles ainda adulteram, né? Tem vários casos de adulterações. E aí tem um site, chama chicopedia.org, né, que pesquisa em cima desse site das obras, né? Então ele traz as referências, então dá para usar esse site das obras e o chicopedia.org, para você pega uma frase que foi falada, coloca lá e vê se está dentro das obras. Claro que não tem todas as obras lá ainda, né? Que dificulta ainda, mas eles estão lá cada vez mais colocando as obras, digitalizando, colocando as primeiras edições das obras de Chico, que permite já pesquisar, ver se tem lá as informações para confirmar, né, se aquela frase é ou não. E aí coloca a referência. Tudo bem, encontrou, coloca a referência e compartilha, né? Uhum. Mas a gente aprendeu isso contigo, Carlos. Exatamente, Carlos. Nós aprendemos com você. Eu agradeço muito. Mas eu tive uma vacina que Chico Xavier me vacinou, eu e a Beth. Mas eu gostaria só de dizer para vocês o seguinte, que eu estou muito feliz com essa exposição do Jorge, pelo seguinte, eu nunca vi em nenhum lugar a fonte dessa frase que é atribuída a ele. Então, eu nunca divulguei, porque ali não tem fonte. Onde você vê isso aí, que fala que é Chico Xavier, mas não tem fonte. Inclusive, no Museu do Chico Xavier, tem um cantinho lá que tem essa frase. Eu fui lá ver para ver a fonte, porque eu falei, poxa, essa frase é tão falada. Cheguei e olhei, a frase está lá, mas não tem fonte. Então, eu também não divulgo. Eu depois, mais para frente, vou falar um fato que ocorreu conosco, em que estavam presentes Luiz Fernando, Denise, Bete, a Edjane lá em Colônia, a minha cunhada Emiliana e outras pessoas, no culto do Evangelho. Eu vou contar para vocês, mas coisa assim, autêntica, com fontes. Isso, bacana, Carlos, bacana mesmo. Eu vou até escrever aqui no caderninho aqui que eu estou do lado, porque senão daqui a pouco o programa passa e a gente esquece de perguntar isso para você, né? Deixa o pessoal curioso, né, para saber mais. Ah, legal. Mas vocês têm aquele projeto também, Carlos, vocês criaram um memorial aí também, né, das obras de Chico Xavier, né? Conta pra gente como é que foi essa ideia, o que é esse memorial, para as pessoas poderem ir aí em Campo Grande conhecer também, né? Que traz as obras, resgata as obras, as capas dos livros, de mais de 500 livros, né, de Chico, né? Ou Fernando, ocorre, vocês. Ocorre o seguinte: uma exposição das capas de livros, dos livros psicografados por Chico Xavier, e também capas de livros biográficos ou relativamente a Chico Xavier. Era o mês de abril, olha, já vai fazer um ano, né? Mais ou menos o mês de abril do ano passado. Inicialmente eu gostaria de dizer que não é ideia minha, eu não teria capacidade de ter uma ideia dessa, eu achei tão fantástica que não pode ter sido ideia minha. Eu creio que algum espírito amigo chegou próximo de mim, deve ter assoprado assim muito suavemente, né, de que deveríamos expor as capas dos livros, todas elas reunidas, para que as pessoas pudessem ter uma visão ampla, num só local, do que é, o que foi, que foram as psicografias de Chico Xavier. Então, essa ideia surgiu na minha cabeça, que eu sei que não era minha ideia, mas surgiu, e em abril do ano passado eu comecei a idealizar como seria feito. E aí foi crescendo, foi preparando e tal. Chegamos a colocar lá as 520 capas de livros, mas a gente tínhamos feito fotografia de 90 centímetros, uma foto só com 90 centímetros por 2 metros, com 40 e poucas capas dos livros de Chico. E essas fotografias na parede para as pessoas poderem ver. Mas eu não estava satisfeito, eu achava que precisava melhorar mais. Fui falar com meu filho Luciano, e aí ele falou, realmente, não está completo, não está perfeito, tem que ter o nome do livro, o título e tal. E nós tínhamos conversado mais ou menos esse tema. Mas aí o que, que acontece? A espiritualidade amiga, que eu acho que tudo é coordenado por eles, né? Envia-nos uma visita lá de uma moça, que é uma senhora, que ela me pediu para nunca falar o nome dela, então eu vou manter o sigilo. Ela chegou e falou assim, Carlos, mas que beleza essa exposição aqui. Mas eu entendo da disposição desses temas, dessas coisas todas, e eu quero fazer, eu vou mudar tudo isso aí, você vai ter que me autorizar para eu fazer essa mudança. Eu falei, ué, você vai me explicar o que você pretende fazer, porque eu sei que precisa fazer. Quando ela explicitou tudo, eu falei, exatamente isso é necessário fazer, conversei com o Luciano também. Aí eu falei, mas isso aí é trabalho para muito tempo. Ela falou, não, uns 10 dias eu faço. Eu falei, não faz. Foram mais ou menos uns 2 meses ou mais fazendo, modificando, aperfeiçoando, mas eu sabia que seria muito tempo de trabalho para poder deixar como ficou. Aí eu perguntei para ela, tudo bem, você pode fazer, se só antes de começar a fazer, você me apresente o valor que você vai cobrar, porque eu vou fazer o pagamento, mas eu quero saber antes. Ela olhou para mim assim e falou assim, como pagamento? Eu não vou fazer para você. Eu vou fazer para as pessoas que vão vir aqui, que tem que encontrar uma organização perfeita dessa exposição. A exposição tem que ter esses quesitos todos que eu falei para você. E eu não vou fazer para você, não. Eu vou fazer para as pessoas que vêm. Pois é, mas eu acho que isso tem um trabalho, você vai ter que cobrar e tal. Não, não vou cobrar nem de você, nem da sua empresa, não vou cobrar nada, não tem como cobrar, isso aí é o meu maior prazer, a minha satisfação. Aí ela convidou mais 2 pessoas que também quiseram ficar no anonimato, sendo que uma delas trabalha bastante com a gente, mas optaram pelo anonimato e trabalharam, fizeram tudo. Eu estava suprindo de tudo que era preciso e participando ativamente, mas... eu acredito que, veja só, até o título da exposição e o texto que está escrito lá, que não é um texto longo, é relativamente curto, né? Foi o próprio Chico que fez. É lógico que a gente falar que o Chico veio e deu o título, escreveu, muita gente vai dizer, ah, não é possível e tal, não sei o quê. Eu não estou preocupado com isso. Eu vou continuar. O ano que vem, se eu tiver encarnado ainda, será o ano 59, o 59º ano que eu estou divulgando doutrina. Então, eu não me preocupo com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Nós precisamos trabalhar sem pensar em que os outros possam achar, mas com bom senso. A gente observa que os ensinamentos de Jesus são eternos. E a gente observa que o Chico pegou uma série de ensinamentos de Jesus e passou para a gente. Agora, a gente está vendo aí na internet, várias pessoas que dizem que nós costumamos endeusar Chico Xavier, que nós fazemos tudo para que o Chico apareça, quando ele era muito simples, muito humilde. O que, que você pode dizer disso daí, da gente sentir que o Chico, o que ele veio trazer para a gente, foi uma continuação do que Jesus falou através dos seus evangelhos que nós encontramos na Bíblia? Olha, é o seguinte, seu Rui. Quem teve contato com o Chico Xavier sabe bem quem era ele. Ou melhor, eu ainda também não sei direito, né? Mas dava para ter uma noção que esse homem era um enviado de Deus. Eu tenho ele como a carta, como disse a Sônia Sumi, que fundou a Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier em Tóquio. Há muitos anos atrás, ela fez um texto que Chico Xavier, a carta viva de nosso Senhor Jesus Cristo para a humanidade. Então, essa é a ideia que eu tenho, esse conceito. Então, veja só, como O Gustavo falou a respeito. Rodrigo, exatamente, como o Rodrigo falou, para mim dizer, então nós do lado direito tem 15 metros na parede, né? Nós fizemos um fundo, preparamos tudo lá, e tem 520 capas dos livros, aqueles livros que foram produzidos em tamanho pequenininho, menores, nós ampliamos para ficar as capas todas iguais, para visualização melhor. E são as antigas ou as novas, ou a que encontrou? Olha, nós devemos uma generosidade muito grande para o Isaac, lá de Minas Gerais. Minha memória está falhando mesmo. Isaac é de Montes Claros? Não é Montes Claros, é Juiz de Fora. Juiz de Fora. Uhum. O Isaac, lá de Juiz de Fora, ele nos forneceu, inicialmente, 150 capas das primeiras capas dos livros de Chico Xavier. Mas nós tínhamos muitos livros aqui em casa também, passamos alguns dias fotografando, eu e a Beth pegando os nossos livros aqui, fotografando as capas para colocar lá também. E depois nós fomos pesquisando até completar 520. A gente sabe que são em torno de 548 capas de livros que precisariam estar expostas. Mas 520 nós temos. Do lado esquerdo, uma quantidade menor, nós temos também os livros relativos que falam sobre ele. Então, em torno de 100 capas de livros, né? Temos do Adelino da Silveira, que é um grande amigo nosso, tivemos agora recentemente lá com ele, tudo, não transmitimos ao vivo, não, mas filmamos. O Luiz Fernando falou, eu falei, teve também um outro amigo lá de São José do Rio Preto, que também falou. Enfim, nós temos lá uma centena de livros só falando sobre Chico Xavier. Alguns dos autores são nossos amigos, né? Seu César Carneiro, por exemplo, grande amigo nosso. Tem o Dr. Caio Ramaciotti também, nosso amigo. O Adelino da Silveira. Até o Dr. Weimar, né? Que também escreveu sobre Chico, né? Também tem livros dele lá exposto. Então, a gente vai aperfeiçoando, não vai parar ainda, não. Tem muita coisa para a gente divulgar. Muito legal. Se vocês permitirem, eu posso complementar essa pergunta da seguinte forma. Emmanuel uma vez disse uma frase que eu tomo por mim e que me ajudou e ainda ajuda a me vacinar da seguinte forma. Emmanuel diz assim: não creio em salvadores que não demonstrem a salvação de si mesmos. Então eu poderia colocar isso com relação ao Chico Xavier. O Chico realmente é tudo aquilo que ele nos mostra. Muito legal. Vamos falar um pouquinho quem está ligado aqui com a gente? Vamos. Já são 9 horas e 10 minutos. O Manuel Gouveia entrou aqui. O senhor Rodolfo Alexandrino dando um bom dia a todos. O Leandro Ribeiro também. Irami, nosso Irami lá de Salvador. Agora entrou cedinho na Irami. Desejando um excelente programa. Abençoado domingo. A Fernanda Cassal, da Casa da Marcela. Um abraço a todos. A Eveline Petras, bom dia. Pessoal da Web Rádio Sementes do Amor também, bom dia, gente linda. A Érica Leandro também, o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, a Joélia Vasconcelos, a Catarina Souza, o Orivaldo Ângelo Teixeira, de São Paulo, bom dia, família vivenciana. A Eveline Petras, já falamos aqui, a Érica Leandro também. Chico, amor, resiliência, luz, entre tanta escuridão. Vilma Aparecida dos Santos, bom dia a todos. O nosso irmão Ari Rangel, bom dia, irmãos vivencianos, bom dia, querido irmãos entrevistados. O Ed Moreno, bom dia, nobres vivencianos também. Que seja feito eternamente a vontade de Chico Xavier. Eli da Silva, também lá de Juiz de Fora, pedindo aqui para lembrar do aniversário do aniversário do meu filho, Renato Piccoli, dia 11. O Edson Andrade, aqui também dando um bom dia, Sueli Castelo Branco também, a Cláudia Regina de Oliveira, Cláudia lá da tenda, bom dia, amigo, um feliz domingo a todos, a Maura Russo também, a Sueli Castelo Branco, Chico foi o mais importante dos espíritas da Terra na atualidade, concordo. Jamil Lima, hoje vai dar tudo certo, vai dar tão certo que não haverá tempo de dar errado. Chico Xavier, bom dia, amigos vivencianos. Lá de Maricá, o Jamil, né? De Maricá, Rio de Janeiro. O Forcato, para mim, depois de Jesus, foi o espírito mais evoluído que passou na Terra. Eu concordo plenamente, plenamente. Eu não preciso ter modéstia para falar. O Chico tinha, mas eu não preciso ter. Para mim também. Por isso que ele falava que era Eurípides, né? Porque ele nunca ia falar que era ele. Ele sempre falou que foi Eurípides que foi o mais importante. Para mim, eu concordo com o Forcato. Foi o espírito mais evoluído que passou aqui na Terra. Eu penso assim, quando Allan Kardec recebeu o Livro dos Espíritos e os demais livros da codificação, ele falou que foi concebido por espíritos superiores. Mas eu tenho certeza que o Allan Kardec era tão superior quanto os espíritos superiores que passaram para ele. Só que uns estavam encarnados e outros estavam desencarnados. E Chico, eu acho do mesmo jeito. Emmanuel, André Luiz, todo esse pessoal que passou as informações para ele, ele estava no mesmo nível de todos. Né? Não tem, para mim não tem diferença, não tem. Eu, sinceramente, como eu estou falando que eu não preciso ser modesto para falar de Chico Xavier, eu acho que ele era superior. Só que ele nunca ia dizer que era. Né? Jamais ele ia falar que era. Então, para mim, ele era superior a esses espíritos. Se não fosse superior, tava, é tudo da mesma cidade, eu acho, né? Lá do plano espiritual. É tudo do mesmo lugar. Mas eu acho que Chico Xavier pode ser mentor deles, com tranquilidade. Né? Isso é a minha impressão, que eu não preciso ter modéstia para falar dele. A gente tem que ter modéstia para falar da gente, né? Mas deles não, a gente não precisa ter. O Chico só vai ficar bravo com o Ed Moreno aí, porque eu acho que ele não deve ter gostado dessa frase aí, seja feita à vontade dele. Exatamente. Aí não. Te falo que ele tem intimidade com o Ed Moreno aqui. O Dr. Benedito também, bom dia, amigos vencianos. Muito bom ouvir sobre Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos. A Irene do Espírito Santo. A Irene. Mandar um abraço pro Gustavo, pro Zé que está ouvindo a gente também. Mandar um abração para eles. O José Ramalho, bom dia a todos. Antônio Varoto, feliz domingo. Paz e luz. A Vera Parodi, um grande abraço para a Vera. Vera, um abração para você. Nancy Lima, aqui. A Miriam Yui, mandando um bom dia, a família Venciana. Andréa Miranda, também lá de Marília, São Paulo, falando do Adelino, né? Adelino, não é de Marília, é de Mirassol, confundi. E mandar um abraço lá pro pessoal de Marília que tá escutando a gente. A Marli Alexandrino aqui também. Dona Marli, do Grupo Castelã. Piero. Participando. O Piero, mandando um bom dia aqui, queridos vivencianos. O Cadu Castro. Antônio Varoto, que já comentou, né? Que tema mais lindo, doce e oportuno. Chico Xavier é sempre atual, um querido. O Oswaldo Barbosa. Bom dia, família vivenciana. Tudo que se fala sobre Chico é pouco diante da importância desse iluminado espírito para todos. A Lúcia João também mandando bom dia. A Elza Saito, a Elza aqui de São José. A Simone Dias, de Suzano, São Paulo, escutando a gente. A Rosângela Costa mandando bom dia. O Dunha Dias, escutando a gente lá de São Sebastião. A Antônia Varoto. Pode pular, que é a pergunta. A pergunta também, faz. A gente volta para a pergunta. A segunda também. A Salmo 23 também é pergunta, ou não? Não. Para mim, assistindo entrevistas de Chico, é possível perceber o amor que ele tem por Jesus. Ele parece sentir e fala, transmite cada palavra com muita sinceridade. Com certeza, né? Jesus, também, ele passou a vida dele toda representando Jesus. E sempre nos alertou para tomar cuidado de não querer tirar Jesus de dentro da doutrina espírita. E isso querem fazer muito por aí, né? Tirar Jesus da doutrina espírita. E esses tempos eu vi uma besteira tão grande, tão grande mesmo, de um autor muito famoso que existe aí, até ele estava falando as coisas interessantes. Não vou falar o nome dele para não causar polêmica, daqui a pouco aparece em outro programa que nós falamos não sei o quê. Né? Esse autor dizendo o seguinte, que Até que ele falou, não, quando Allan Kardec criou a doutrina espírita, tal, foi tão empolgante, mas não era espírito, não era religião, não era religião, não era religião. Tudo bem, saiu como doutrina científica e filosófica lá no primeiro livro dos Espíritos, tudo bem. Mas olha só, aí ele fala que não era religião, mas depois quem que adotou o espiritismo? Os evangélicos e os católicos, que era quem existia. Por ser tanto evangélico e católico que entraram na doutrina, que admitiram a doutrina espírita, eles queriam a religião. Aí a Kardec criou a terceira parte, que era a religião. Primeiro falou a maior besteira do mundo, sinceramente. Por quê? Porque quem lê o livro dos Espíritos, quer dizer, ele não falou nem religião, ele falou cristão. Religião até que daria para pensar, mas ele falou cristão, que não era cristão. O espiritismo não era cristão. Foi por causa de entrar tanto evangélico e tanto católico, por isso que aí Allan Kardec se viu obrigado a entrar com o cristianismo dentro do espiritismo. Olha a besteira que ele falou. No livro dos Espíritos nós temos a questão 625, que é perguntado, quem deve ser o modelo e o guia da humanidade? Respostinha, vede Jesus. Entendeu? Então, a Bíblia do Espiritismo é o livro dos Espíritos, e está lá. Nós temos que seguir e ter como modelo Jesus. Como que nós não somos cristãos e você vir da boca de um espiritualista falar essa bobagem? Então, ele pode ser muito inteligente, ele pode ser tudo, mas ele falou besteira para mim. Então, quando eu falo essas coisas de Espírito Superior, eu não tenho assim, receio nenhum de falar que se Chico Xavier também era um Espírito Superior, tanto quanto qualquer espírito superior que a gente pode achar por aí. A gente não precisa ter modéstia para falar. Eu misturei tudo aqui, era outra coisa que eu ia falar, esqueci. Não, não tem problema. Deixa eu aproveitar que a Beth, sensacional, né? Ela mandou para a gente aqui as fotos lá da exposição, né? Do como é que chama, Carlos? Exposição lá das obras do Chico? Exposição das obras de Chico Xavier. Olha aí. E dos Chicos. Olha aí as fotos. O título é Tiras de Luz, que esse Olha título aí. Foi o próprio Chico que deu. Que aí você está vendo nessa fotografia do lado esquerdo um busto que foi feito também. Olha aí, essas fotos aí dá para... Esse busto já tem há muitos anos, né? Que tamanho que tem isso aí, Carlos? Eu estou vendo você pequenininho, perto do cartaz. Quantos metros? Do começo ao fim, essa parede aí tem 15 metros. Olha aí, ó, essa foto aí, 15 certo. Metros. Com todas as capas dos livros, né? Ou quase todos, né? Faltou umas 20 e poucas capas. Bacana. Essa é a outra parte que está aparecendo, são livros que falam ele, obras literárias sobre Chico Xavier. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. Essas você está falando que falta 20 e poucas capas. Por que que vocês não conseguiram ainda essas 20 e poucas capas? Tem falado bastante, assim, divulgado que está faltando, se alguém não tem para mandar? O que ocorre é o seguinte, nós temos muitas atividades. Eu estou com o meu tempo dedicado à doutrina espírita em torno de 90%. Mas não sobra tempo para poder buscar dar a solução. Talvez eu já tenha dessas 20, talvez eu já tenha a maioria, mas ainda não houve tempo para sentar, separar, ver, colocar. Nós temos muitas atividades. Só para se ter uma ideia, no Recanto da Prece, para poder funcionar como funciona, nós somos em 10 coordenadores. Para não sobrecarregar, então, cada semana tem um dos tipos de reunião. Nós temos 3 reuniões, né? Essa foto que está aparecendo aí é do espaço Chico Xavier, uma parte do espaço, né? Certo. Então, e é retransmitido também no canal de vocês, lá no Recanto da Prece do Esforço Novo? A gente transmite ao vivo. Tem acontecido fatos lá muito relevantes, que aqui agora não dá para falar, né? Mas esse sábado mesmo tivemos apresentações magníficas lá. Legal. Bacana. Eu tinha falado aqui esse relato que eu estava falando sobre da cristandade da doutrina espírita, por causa da mensagem do Salmo 23 aqui, né? Que a semana passada falou quem que era. Agora né? não lembro o nome. Mas é por causa da mensagem que ela colocou, sim, que é possível perceber o amor que ele tem por Jesus, por Chico Xavier. Por isso que eu citei isso, exatamente. O Cadu Castro também, o significado de Chico Xavier em nossas vidas é grande e ficaríamos aqui horas e horas para explicar. A Ana Cristina também entrou aqui. Bom dia, amigos. Muitas bênçãos. A Vera nossa ideia é excelente, gostaria de visualizar muito isso. Então estava passando agora aí, viu, Vera? Para visualizar. Espero que você estivesse olhando. E né? Adriana Davoli. Deixa eu terminar isso aqui. Vai lá, vai lá. O Daniel Melo também. Bom dia, amigos. Chico Xavier é a nossa referência de amor a Cristo. E por isso devemos respeito e admiração. Não é atração, não é adoração. E os críticos não entendem isso. Mas são os mesmos que querem retirar Cristo do Espiritismo. Olha, Daniel, todas essas coisas eu falei antes de vocês falarem. Isso aí que os pensamentos estão, entrelaçados da gente aí. Cássio Consolação, boa tarde, lá de Portugal, um grande abraço. Zazu Moura, hoje está em Natal, Zazu, um abraço também. José Magalhães, lá em Atlanta, nos Estados Unidos, agora só apareceu gente internacional. Terra da Portugal, Coca-Cola. Natal, é. Ó, Portugal, Natal. Atlanta, só gente internacional aqui, né? É, uhum. Brincadeira de Natal, viu, pessoal? Mas é também um lugar internacional. José Carlos Oliveira, bom dia. Claudinha Ribeiro, bom dia, amigos vivencianos. Uma semana abençoada e iluminada. Sheila Campos, bom dia, vivencianos. José Carlos, sim, acho que é importante os ensinamentos de Chico Xavier. Ele foi e sempre será meu mestre espiritual. Elaine Renault, bom dia também. Rodrigo, vamos fazer um intervalo? Vamos. Rodrigo, lá vamos no falar do WhatsApp também teve participações, né? Uhum. Então, entrou aqui o Piero Maia, divulgou aqui a mensagem. Ah, já tinha divulgado antes, né? Tem o curso dos médicos que a gente vai falar na sequência. O Milton colocou aqui também acho que as palestras lá do Paulo de Tarso, colocou aqui no WhatsApp. É, vai ter participação do Jorge Elahat, de Porto Velho, Roraima, participando lá também. Dia 4 de maio, domingo. O tema é Problema do Ser, Destino da Dor, né? Então é um tema de Ondeni. É em Caçapava, olha. Lá na José de Moura Rezende. É uma escola aí, né? Então eu não sei aqui que o Milton pôs. A gente tem aqui. O Ari Rangel colocou uma pergunta, depois a gente volta com a pergunta dele lá no WhatsApp. O Barbosa também deixou aqui a mesma mensagem que tinha colocado lá no que tudo que falei sobre o nosso Chico é pouco perto do bem que este irmão fez e continua fazendo por todos nós. O Barbosa. E eu coloquei também as fotos aí no grupo, tá? E o Marcos Gargão também entrou aqui no Banana Bom Dia. Rodrigo, antes de entrar no comercial, vamos falar aqui da campanha lá? Vamos sim. Né? A gente tá em parceria com a BPM. Construção, é BPM. Uhum. A construtora incorporadora BP Plan. Né? Então, eles têm apoiado a gente aqui também. Eles são donos do estúdio aqui e não tem muito tempo apoiando a gente aqui também. Alguns dos donos são espíritas também. E a gente tem apoiado eles num lançamento que eles estão fazendo, um residencial, chamado Da Vinci. Né? Residencial Da Vinci aqui em São José dos Campos. Eles já estão com plantão de vendas e eles estão dando uma promoção para os nossos ouvintes. Então, Rodrigo, né? Aí, por exemplo, fazer o quê? Promoção aqui, fazer propaganda é moleza. A gente só fala aqui, a gente faz aqui. Por exemplo, a gente faz a do Camel Filtros. Uhum. E aí a pessoa vai lá no Camel Filtros, se ela quiser comprar alguma coisa, se ela quiser o serviço, é normal. A gente só faz o comercial do lugar e a Camel Filtros nos ajuda aqui também, como os outros, WS, como tudo. Só que esse é diferente, né? Por exemplo, se a pessoa for lá comprar imóvel, é na planta, né? Se a pessoa isso. comprar, ela tem alguma vantagem se ela falar que ela ouviu aqui, se ela escutou aqui da gente? Tem sim. Então, se ela colocar aí, ler o QR Code aí, que está no cantinho, né? Que vocês estão vendo aí, colocar esse QR Code, entrar no site, vocês estão vendo aqui no lado, aqui no lado, ó. Uhum. Entrar no site, tem um botão verde que aí entra no WhatsApp, já entra em contato direto com eles e vai ganhar a mobília da cozinha. Né? Nossa, então, já é uma grande vantagem, né? Já é uma grande vantagem. Então, geladeira, isso, tudo isso? Não, acho que é a parte de móveis, não, móveis, não toda, toda a mobília, né? A base a parte toda, elétrica, né? Então, não. É, certo. A base, só, né? Só a mobília, móveis, essas coisas, né? Aí, mesa, exato. Massa, esses negócios aí, né? Exato. Uhum. Então já ganha o móvel. E também acho que parece que vem com a. Parece não. Vem com a com piso também, né? Então, só da pessoa ter entrado aqui no nosso programa e falar que ouviu aqui na rádio, ela vai entrar nesse QR Code aqui, que está aqui, uhum. Aí dirige para o nosso site. Lá no nosso site ela fala, ela entra em contato com o pessoal. Isso, ou coloca vivenciaespirita.org/bpplan, tá? Eu vou colocar aqui o comercial, a vinheta, que foi feito pela Lua, que ajudou a gente a fazer. A Lua Almeida, lá de Juazeiro, lá da Bahia. Que é a esposa do Manuca Almeida. Daqui uns dias, todas as propagandas nossas estão com a voz da Lua aí, que ela faz tudo. Mas aonde que é esse residencial? Ah, não, deixa eu falar antes, deixa eu falar. São José dos Campos. E você vai ter o privilégio, se você comprar um apartamento lá, de ser vizinha do Rui. É, pertinho. É. Entendeu? É lá em São Sebastião. Na rua Sebastião Húmero. Sebastião Húmero, lá embaixo. É. Nossa, Sebastião Húmero. Sebastião Húmero. Ali pertinho. A Vila Maria. É, exatamente. Maria. Só tem gente boa morando lá. É, exatamente. É. A Tiana Nascimento. Olha só, morar perto do Rui. Morar perto da Tiana Nascimento. Agora, compra logo, porque se demorar demais, vocês não encontram mais eles lá, nem o Rui, nem a Tiana. E o bairro da Vila Maria, onde eu moro, fica a 500 metros do centro da cidade. Centro da cidade, exatamente. É considerado então, centro de São José dos Campos. Daqui a pouco o Rodrigo vai colocar aqui a vinheta que a gente colocar. A gente vai tocar a música e a primeira vinheta que entrar vai ser... Ou melhor, nós vamos colocar a vinheta primeiro e depois a gente coloca a música e vai para os comerciais, tá bom? Tá bom, beleza. Falamos o que tinha que falar aqui, né, pessoal? É porque nós somos velhos, né? O Rodrigo fala fácil para caramba, que ele entende essas coisas. Mas é só se apontar seu celular aí para esse negócio aí que está aí, assim... QR Code aí, e aí ele vai dirigir para o nosso site lá e você vai entrar em contato. Está interessado em comprar ou está interessado em visitar? Não é obrigado a comprar, né? Agora, se comprar, tem essa promoção de ganhar a cozinha lá, de presente. Lá tem a maquete, muito bonito lá, tá o stand lá, vale a pena ir lá conhecer, tá bom? É, então a gente volta daqui a pouco, Carlos. A gente volta depois dos comerciais aqui e da música também, que a gente coloca a música, tá? Vocês já estão acostumados já com o nosso programa. Então a gente volta já, tá? Vou soltar a vinheta da campanha e a gente volta já. A Rádio Vivência Espírita e a BP Plan estão trazendo uma grande novidade para você. A campanha Imóvel Novo no Residencial da Vinci, Imobília da Cozinha, nova e grátis. Isso mesmo, os nossos ouvintes que adquirirem um imóvel no Residencial da Vinci e informarem que ouviram pela Rádio Vivência Espírita vão ganhar a mobília da cozinha. Agora corra, pois essa promoção é somente este mês. Agende sua visita. Basta escanear o QR Code pelo YouTube ou entrar no site vivenciaespirita.org/bpplan e agendar uma visita no plantão de vendas, Rua Sebastião Húmero, 873, São José dos Campos, São Paulo. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Esparziam o perfume do céu, de teus olhos provinham intensa brandura, os teus lábios cantavam a melodia da paz, confortando os irmãos com ternura. Lindas tardes à sombra do abacateiro, tua presença era sempre alegria, fomentando o evangelho, falando de amor, ensinava com sabedoria. Chico, sempre eterno amigo, Chico, nosso sol interior. Sol interior que vivendo com Jesus olhares pousavam nos galhos para ouvir a palavra do Consolador. Pelo exemplo ele mostrava toda a luz da verdade, revivendo o Mestre Senhor. Chico sempre eterno amigo, Chico nosso sol interior. Na terra praticou amor, Chico sempre eterno amigo, Chico nosso sol interior, vivendo com Jesus. Na terra praticou. A sombra do abacateiro, tua presença era sempre alegria. Comentando o evangelho, falando de amor, ensinava com sabedoria. Chico sempre eterno amigo, Chico nosso sol interior. Vivendo com Jesus, na terra praticou amor. Chico sempre eterno amigo, Chico nosso sol interior. Vivendo com Jesus, na terra E nós estamos aqui com o tema de hoje, o significado de Chico Xavier em nossas vidas. E nós estamos contando com a presença em online, né? Do Carlos Sanches, do Luiz Fernando, da Bete, da Denise, lá da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Que são o Carlos... Ele é voluntário e fundador do Recanto da Prece Eurípides Barçanufo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sabe como eu conheci o Carlos? Aqui no programa, aqui no estúdio. É. Ele ligou para mim e mandou mensagem. Primeira vez, eu nem não conheci o Carlos, a Beth. Ele ligou para mim: Rodrigo, estou chegando em São José dos Campos, será que eu posso ir lá visitar o estúdio Chico Xavier? Não foi, Carlos? É. Foi exatamente isso. E estava vindo de onde? Só para... Como eu estava vindo de Londrina, do Paraná. Eu saí de Londrina para poder ir em São José dos Campos só para conhecer o estúdio Chico Xavier, o programa Vivência Espírita. Pô, mas que diferença, tá em Londrina, vim para São José dos Campos. Não, cara. E ele podia ter voltado direto para Campo Grande. Resolveu dar uma passadinha aqui. Nossa. É só uns 500 e poucos quilômetros de Londrina até São José dos Campos. Não, ele já estava a caminho, então ele tinha certeza absoluta. Eu não sei se a espiritualidade falou, pode ir que eles vão te receber. A gente veio, né, Carlos? Aí é legal que estava no meio do encontro mundial dos amigos de Chico Xavier, porque foi em meia pandemia, né? E olha só. Eu não sabia que estava tendo aquele encontro. Eu participei do primeiro e do terceiro encontro. Eu não sei se o Luiz Fernando vai querer falar, talvez ele vai falar alguma coisa do primeiro encontro, talvez não fale, Mas eu além daquilo que eu falei para o Jorge, depois gostaria de falar também um caso da Alemanha, sabe, em Colônia. Mas antes de ser fundado o Cantinho do Chico, da Indijana, que está assistindo a gente agora lá de Colônia. Aliás, até o marido dela, que é um alemão, escreveu uma frase no nosso bate-papo em alemão. E eu achei incrível, porque, voltando no tema, como a gente se conheceu, porque eu perguntei para a Beth, eu falei, mas vocês vieram aqui só para conhecer? Eu falei, só para conhecer o estúdio? Vocês iam direto para Campo Grande? Ah, a gente ia, mas a gente resolveu vir aqui dar uma passadinha para conhecer o estúdio. Olha, foi um atalho muito grande para chegar aqui em São José. Nosso... Muito obrigado, viu, cara? Se a gente está hoje aqui, né, Carlos? É por causa disso, né? Por causa desse atalho, né? Se a gente está hoje, está fazendo essa amizade. E a gente fez parceria também com o canal, começou a transmitir pelo canal Recanto da Prece Eurípides Barçanufo por causa dessa visita também. E uma pergunta que eu faço para o Carlos. Gostou do estúdio, cara? Porque aqui o pessoal que vem aqui se encanta com o estúdio, né? Olha, o que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, nós estamos na mesma frequência, porque nós estamos na frequência Chico Xavier, vocês estão na frequência Chico Xavier. Então, eu estar aí, fazer essa viagem, que aparentemente é longe, mas não é longe, não. Quando a gente tem um ideal, um objetivo, a gente vai atrás. Eu sempre fiz isso. E esse estúdio aí, aquilo que eu falei para vocês naquela época, eu volto a falar. Eu não conheci nada superior no meio espírita que fizesse esse tipo de trabalho. Eu admiro o trabalho de vocês, porque esse tipo de diálogo é diferente, porque, olha, o Recanto da Prece, ele é diferente do contexto geral. O Vivência Espírita, ele é diferente do contexto geral, mas nós levamos conteúdo que possa auxiliar outras pessoas a entender melhor o Espiritismo e também Chico Xavier. Bacana. Eu ia perguntar aqui. Não, eu ia falar o seguinte: a gente ficou falando aqui da promoção, né? Da BP Plan. Aí o pessoal da Camel autorizou aqui a gente a oferecer. Se alguém for lá na Camel Filtros, né? E falar que ouviu aqui no programa Vivência Espírita, vai receber lá. Se comprar à vista, 10% de desconto. Hoje em dia, aí, 10% de desconto à vista é isso. E a Camel Filtro tem filtro lá da melhor qualidade possível. Água tem fluidificada, tudo, né? Água fluidificada. E a vantagem da Camel Filtro é essa. Quando você compra a água lá, já o filtro já tem um sistema que fluidifica a água espiritualmente para você tomar. Né? Então já tem esse negócio. Onde é que fica a Camel Filtros mesmo, Carlinho? O Manuel Bosco Ribeiro, 606, no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, São Paulo. Isso, é só chegar lá e falar, ouvi no programa Vivência Espírita que está tendo uma promoção aqui. Comprou à vista, 10% de desconto. Bacana, certo? Legal. Lembrando que a gente está no sorteio. Na realidade, se você olhar para a cara do dono, o desconto devia ser maior, mas é o que ele pode fazer, né? Lembrando que nós estamos com sorteio também. A gente vai sortear o quê, Rui? Não, nós agora. Temos, domingo que vem, nós teremos o chá da Fraternidade Paulo de Tarso com bingo. Então, as pessoas que... nós temos dois convites a ser sorteados no programa de hoje para que eles possam participar com a gente lá do evento. E é para quê? O dinheiro é para quê? O dinheiro é para que nós possamos tocar a farmácia comunitária, que eu gostaria que um dia o Carlos viesse aqui para conhecer a farmácia, que há 45 anos nós distribuímos medicamentos de graça para a população. É um trabalho muito bonito, criado pelo Aloysio Petite, né? E que está funcionando até hoje através do filho dele, do Fernando Petite, e que nós precisamos fazer esses bingos, esses chás, que é justamente para arrumar dinheiro para tocarmos a farmácia, que nós não temos ajuda nem da prefeitura, nem do Estado, nem federal, não temos ajuda nenhuma. É nós que tocamos essa farmácia, que atende de 200 a 300 pessoas por dia, das 8 ao meio-dia, todo de segunda a sábado. Dando remédio de graça. Hein? Dando remédio de graça. De graça. Então, para quem ligar para a gente agora, né, no telefone aqui 12-3921-3009, pedir para participar do sorteio do bingo, a gente vai colocar aqui no sorteio. Deixa eu falar também do quarto. Do chá, né? Quarto nhoque da Feira do Livro Espírita. Nós teremos a Feira do Livro Espírita esse ano e ele sempre faz algumas promoções para arrecadar fundos também para viabilizar a feira. Então, terá o quarto nhoque aí da Feira do Livro Espírita. Será no dia 12 de abril, no sábado, e tem que retirar lá, né? Vai lá e retira lá seu nhoque lá. A partir das 17 às 19 horas, no dia 12 de abril, retira lá no Seara de Luz, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, 330A. Rua Gonçalves da Cunha, 30A, ali no Jardim Paulista, ali, né? Custa R$39,00, diga, Rui. Não, dia 12 é no próximo sábado. Já é no próximo sábado. Então vocês vão retirar lá dia 12. R$39,00 custa. Então, se vocês, nós vamos colocar aqui no nosso WhatsApp, aqui mais uma vez, mas você pode fazer a sua reserva enviando o comprovante, né? O telefone é o 99778-3975. 99778-3975. Vou colocar mais uma vez aqui no Vivência, tá bom, pessoal? Legal. Bacana. Vamos para as perguntas, então? Vamos para a pergunta e depois não podemos esquecer o caso lá do Carlos, hein? O caso, né? É verdade. Deixar o pessoal curioso. Carlinhos, você tem as perguntas aí dos ouvintes? Da Antônia Varoto pergunta para o Carlos e para o Luiz Fernando. Como foi o primeiro encontro com o Chico? O que o levou até ele e o que mudou em cada um perante a responsabilidade cristã e a divulgação da doutrina? Você quiser começar, Carlos? Bom, eu gostaria de dizer que meus avós, eu já falei isso na vez passada, né? Meus avós eram espíritas, meus pais espíritas, minha mãe era médium e trabalhava na mediunidade nos centros espíritas. E então eu vim de uma família espírita. Então, quando eu era criança, eu já participava do catecismo espírita, eu já li aqueles livros, me lembro de um deles agora, o Juca Lambisca, né, que era de livro infantil psicografado por Chico Xavier. Eu morava no interior, eu nasci em São Caetano, mas morava no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Lavínia. Em 1959, eu vim para Campo Grande, e já vim e já fiquei hospedado os primeiros dias numa casa de uma família espírita. Coincidentemente, ontem à noite, nós tivemos no Centro Espírita, que é o mais antigo, assim, mais tradicional de Campo Grande, nós tivemos lá a convite deles, e foi lá que eu comecei também, com 12 anos de idade, a participar das reuniões também lá, e depois na Mocidade Espírita de lá. E estavam outras pessoas também que participam conosco. Foi um encontro muito maravilhoso. Então, eu já tinha esse envolvimento espírita. A minha primeira ida a divulgar Chico Xavier, depois que eu estava divulgando, porque eu comecei a divulgar em 1967. Em 1970, que eu tive o primeiro encontro, que eu precisava fazer uma pergunta para ele, eu gastei 3, 4 minutos, eu falei com ele, ele já me respondeu, me deu algumas orientações, isso em junho de 1970, e eu estava saindo de viagem, já indo embora, e eu resolvi voltar para o centro da cidade, eu já contei também essa história, e um homem que foi muito difícil, mas muito difícil de encontrar lá para falar com ele. Eu já tinha resolvido tudo com ele, e eu volto e chego até a estação rodoviária, num pátio enorme que tinha a antiga estação rodoviária lá. Estou andando assim naquele pátio enorme de um ponto de táxi para a rodoviária, para os guichês, e aparece do nada assim uma pessoa andando na minha direção, era Chico Xavier. Ali nós começamos a conversar e tal. Eu falei, nossa, o senhor aqui? Ele falou, aquele carro é o seu? E você me leva em casa. Então, ali começou tudo assim, para valer mesmo. Quer dizer, o primeiro momento era para me tirar uma dúvida que eu precisava tirar. Depois, dali começou. Ele me mandou o primeiro livro chamado Alma e Coração, com dedicatório em junho de 1970. E de lá para cá, continuamos. Esse foi meu contato com o Chico. Nós continuamos até hoje, viu? Uhum. Até hoje. Luiz Fernando, quer falar alguma coisa? Luiz Fernando, quer falar? Ah, então, esse é o Carlos, né? Que ele é movido a esse entusiasmo, né? E vocês podem ter certeza que provavelmente ele vai visitar vocês na farmácia para conhecer, porque o entusiasmo dele, meu, nada mais é do que Chico Xavier. Isso faz toda a diferença para nós. No meu caso, eu era de um berço católico, a minha família, mas eu me lembro assim que quando passava um programa na televisão do Chico, eu assistia o programa e pensava, um dia eu vou conhecer esse homem, né? E aí, com o passar do... Mas como eu era estudante ainda, eu não tinha condição de fazer essa viagem. Eu me formei, adentrei ao Espiritismo, e ainda assim eu escutava falar de Chico, a pessoa dirigente do centro, falava, eu estive em Uberaba, vi o Chico, né? Mas depois que esteve, não tinha como eu tentar ir junto com ele. Aí eu conheci o Carlos e a Beth, e um dia falei, olha, tem muita vontade de ir a Uberaba. Falei, ah, nós vamos, né? Quer ir? Só que o Carlos falou assim, de cara, falou, olha, não é porque vocês vão com a gente que vocês vão ter essa oportunidade de conhecer o Chico. Muitas pessoas estiveram lá e não conheceram, e nós até muitas vezes também não tivemos esse contato com ele devido a problemas de saúde, etc. Falei, não tem problema, nós fomos um dia antes e nós tivemos o nosso caminho, a nossa trajetória de dificuldade para poder entrar na casa do Chico, mas foi uma grande conquista e isso mudou completamente a minha vida e tenho certeza também da minha esposa. E a Antônia Varoto continua a pergunta. A possibilidade de estar ao vivo com Chico Xavier sempre demandou uma tarefa? Poderiam listar quais os trabalhos nasceram a partir dos encontros e quais eram as orientações advindas? Carlos? Esse daí quem vai responder melhor vai ser o Luiz Fernando, mas eu vou dizer, eu tive um entusiasmo para dar prosseguimento, né? Eu tinha já 3 anos que eu já desenvolvia o trabalho de divulgação espírita sem ter tido contato com ele, então eu já estava no trabalho durante 3 anos antes, mas para mim serviu muito como incentivo, e nessas viagens sempre nós conversávamos muitos temas, muitas coisas, e ele foi dando orientações para a gente, para mim, para a mediunidade da Beth também, ele orientou bastante, apoiou, né? Então eu sou um divulgador, eu me coloco como um simples divulgador da doutrina espírita, nada além disso. E que vai acompanhando as tendências mundiais, né? Mas o Luiz Fernando tem uma história muito interessante para falar para vocês aí. Ah, sim. Então, a primeira vez que a gente foi, eu fiquei muito encantado com o trabalho de distribuição dos pães de Chico, né? E na primeira semana que eu retornei de Uberaba, eu falei assim... Eu preciso fazer alguma coisa. Se o Chico consegue, eu, Luiz Fernando, preciso fazer alguma coisa. Então, aí eu comprei, escolhi um local que era um aterro sanitário na cidade e comprei pães e levei lá. E chegando lá, era sábado, 1:30 da tarde, um sol estava muito quente, eu procurei uma sombra de uma árvore, ainda no nível da rua. E fiquei esperando ali e não aconteceu nada. E, de repente, eu escutei um amigo espiritual falar assim, mas o que você está fazendo aí na sombra? Eu falei, estou esperando aparecer alguém. Eu falei, não, meu amigo, Jesus foi até os necessitados e você, buscando sombra, né, vá lá embaixo, lá naquele buracão que tinha, né, e se põe à disposição. Aí eu peguei o carro, desci, bastante receoso, né, porque era um lugar ermo, né, e havia um barranco com umas casas próximas de um bairro. Aí as crianças olharam, me viram lá e começaram a descer. E assim começou um trabalho de distribuição de pães, que hoje foi incorporado por mais amigos, cada um de uma casa espírita, mas a gente se reúne ao sábado às 13h30 e fazemos a distribuição não só dos pães, como cesta básica e roupas e outras coisas mais. E esse trabalho permanece até hoje, já fazem 32 anos. Eu costumo dizer que é a melhor coisa que eu faço durante a semana. Não tem pergunta aí, não? Ainda. Tem no WhatsApp do Isso. Vai lá. Tem do Ari. A do WhatsApp aí. Está sentindo falta das perguntas do Aécio também, né? Uhum. Ele está com problema de vista. O Ari, né? Se você quiser, manda em áudio que a gente faz aqui. O Ari, né, falou aqui: querido irmão, conversando com um filho, né, de Chico Xavier, pessoas que viviam de dentro da casa do médium, eles nos disse que as pessoas têm colocado palavras na boca do médium, que ele nunca as disse, como profecias, provisões, macabras e reencarnações que ele supostamente teve, e ainda que muitos têm usado indevidamente o nome de Chico Xavier para se promoverem, né? O que o nosso irmão que privou da convivência com Chico pode nos dizer a respeito? Um forte abraço a todos, né? Isso aí, deixa a pergunta aí para um dos dois que quiser responder. Eu vou responder primeiro, depois o Luiz Fernando também pode falar, claro. Olha, cada um de nós tem seus pensamentos, suas ideias, seus conceitos. Julgar o próximo pelo que fala, pelo que não fala, eu não faço isso. Eu costumo dizer também o seguinte: você pode assistir o pior palestrante que existir. Assista. Se tem frases que não te agrada, esqueça essas frases, mas sempre haverá uma frase edificante. Aproveite a frase edificante. Eu não sou fã, como se diz assim, de todos os palestrantes que eu já conheci, porque eu assisti muitas palestras ao vivo e pude conversar e conviver com alguns deles. Então, eu tenho aqueles que eu tenho as minhas preferências. Todos nós somos livres de escolha, né? Mas vamos observar aquilo que possa ser útil, né? Porque quem de nós pode dizer que acerta em tudo? Eu me esforço o tempo todo para acertar. Uma vez tive até uma fala com o Chico Xavier, fizemos até uma espécie de pacto. Eu falei: eu preciso que o senhor me ajude juntamente com os espíritos, porque eu não posso mais errar. Eu sei que eu errei muito no passado e tal, mas eu não posso. Bom, eu tenho esse propósito, mas nem todos têm esse propósito. Mas eu respeito a todas as pessoas e posso dizer que ainda aqueles que falam muitas coisas que talvez não sejam reais, eu não tenho comprovação se é real ou se não é, por exemplo, das pessoas, o que eles falam, eu teria que estar presente para saber, mas se eu não estou presente, eu vou dizer: é verdade? Não é verdade? Eu posso supor ser verdade, posso supor não ser verdade, aí vai da análise de cada um tem seus pontos, seus pilares de conhecimento sobre o tema, né? Pode até conversar pessoalmente depois com quem falou as coisas. Eu respeito a opinião de todos. Não sei se o Fernando quer comentar também, mas é que ele diz... do filho do Chico, né, que foi depois houve um processo aí e comprovou que não é o filho dele, né, também, nem, não foi considerado pela justiça filho do Chico, né, juridicamente falando, mas ele tinha como um amigo íntimo que cuidou do Chico durante toda a vida, né, isso ele tem o mérito dele, né, no caso do Eurípides, né, e lá no próprio memorial dele tem as imagens, né, das encarnações também do Chico lá, né, então que tem, né? Então todo mundo fala tudo, né? Não julgando ele, né? Não julgando ele, mas é só esclarecendo aqui também. Não, deixa só eu falar antes do Luiz Fernando um pouquinho a respeito do Eurípides, que eu não falei. Olha, o Eurípides é uma pessoa como nós. O fato de morar e viver com Chico, ele teve o privilégio de ouvir muitas frases que ele soube, muita informação. Ele tem informações fidedignas, sim, ele tem. Para mim, ele foi, continua sendo, sempre será, um benfeitor, porque foi, ninguém entrava na casa do Chico sem passar pelo Eurípides. Eu nunca pedi para o Eurípides para entrar lá, e, no entanto, ele sempre me, nos últimos anos, sempre me convidou e eu estava sempre lá. Bom, o que, que ocorre? Muitas pessoas falam muita coisa do Eurípides que não é verdade. Isso, na minha opinião, não é verdade. Muita coisa. Eu não vou citar nada aqui, mas para mim não é verdade. E as pessoas esquecem de observar. É só ter ido lá antes, quando o Chico estava encarnado, e depois de desencarnado, e até nos dias de hoje, vai ver o que ele dedica a vida dele inteirinha. Ele também está envelhecendo, como todos nós, mas veja com que afã ele amplia o museu, ele vai, ele busca soluções, ele entregou a vida dele à divulgação de Chico Xavier. Isso eu respeito. Eu não sei se as outras pessoas estão observando esse lado positivo dele. Do lado negativo, os outros podem até ter, eu não julgo ninguém, e eu não sei a opinião de ninguém. Eu posso só dizer, ele sempre foi um benfeitor na minha vida. Os outros, eu não me interesso saber. Eu tenho minhas opiniões, só isso. E ele demonstra muito isso nas visitas que a gente faz lá, né? Demonstra muito essa dedicação total mesmo, a dedicação total à obra, né? A obra e a memória de Chico Xavier. É, a gente não tem nada a ver com a vida particular das pessoas mesmo, né? E a gente erra também, né? Nós somos humanos também, a gente erra. O trabalho que a gente vê é muito bacana dele. Aquele negócio, joga a primeira pedra, né? Quem tiver de ser pecado. Jogar pedra é a coisa mais fácil do mundo. É. O Luiz quer falar? Sim. Coloco as palavras do Carlos na minha boca, né? Eurípides sempre foi um benfeitor para nós. Tem uma particularidade que, depois que o Chico fez a sua passagem, em uma das reuniões que nós fomos no Grupo Espírita da Prece, eu tive a oportunidade de sentar ao lado de Eurípides na mesa. E, estando ali, eu senti muito a presença do Chico. E não tinha nenhum papel nem nada, e aí, em determinado momento, eu criei a coragem e falei ao pé do ouvido do Eurípides, né? Eu falei assim: eu tenho um recado para você. Ele olhou para mim, a reunião continuava, né? E eu falei assim: foste fiel a mim e eu permanecerei fiel a você até o fim de nossas tarefas. Aí eu falei: você entendeu, Eurípides? Aí ele acenou com a cabeça, dizendo que sim. Então o recado foi dado. Acho que isso responde, né, a pergunta. Eu já estive em Uberaba, em 1988, junto com a Yolanda Garzon, que hoje mora lá naquela região, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Chico e conhecer Eurípides. O Chico chegava às 2 horas lá no centro e Eurípides fazia uma seleção das pessoas para poderem ir falar com o Chico. Ele me chamou para entrar, eu vi o desespero de muita gente que estava ali, falei: não, peraí, deixa as pessoas entrarem no meu lugar. Uma das coisas que eu admirava é que o Chico começava às 2 horas, depois, até as 2 horas da manhã, ele fazia psicografia. Depois, às 2 horas da tarde, no outro dia, ele estava lá debaixo do abacateiro, distribuindo o dinheirinho para o pessoal, batendo papo, conversando. Então, eu achava que, nossa, como é que pode um homem trabalhar até as 2 horas da manhã, depois, às 2 horas da tarde, estar lá debaixo do abacateiro, distribuindo o dinheirinho para o pessoal? Então, só fui uma vez e falei, não vou mais, porque eu acho que lá é lugar de pessoas que precisam procurar a sua esperança, consolo, e eu já tenho o consolo de conhecer o Chico e conhecer as obras dele, né? Que é muito importante. Também tem essas histórias que o Rui está contando, a quantidade de pessoas que tinham lá para visitar, né? A história mais bonita que eu vi, mais interessante, mais engraçada que eu vi foi do Helder, né? O Helder, nosso Helder aqui do programa que desencarnou algum tempo atrás, e o Helder, desde rapazinho, da época do Vanderlei Freire, ele ia para Uberaba junto com o seu Mendonça, né? Ia para Uberaba todo, pelo menos duas vezes por ano ele ia. E ele conta uma das histórias que diz que o Uberaba estava pegando fogo, um calor do tamanho do mundo, e aquela multidão lá fora. E ele lá, com o braço cruzado, do jeito que ele gostava de ficar, lá fora, para lá e para cá. Daqui a pouco o Eurípides saiu fora, apontou para ele, você. Ele falou, eu? Falou, você mesmo, pode entrar. Aí ele entrou, foi lá na cozinha, tomou um copo d'água e saiu de novo. O pessoal queria bater nele, porque ele entrou lá, só tomou. Eu falei, pô, por que você não foi ficar lá perto do Chico conversando? Ele falou, não, mas isso. Eu só estava com sede, eu já tinha visto, eu deixei para os outros entrar depois para ver. Né? Os outros deu uma oportunidade. Tomou um copo d'água e saiu. Não, e eu fui. Mas o Helder não desmerecia, né? Ele estava lá, todo ano ele estava lá. Não. Todo ano ele estava lá, desde 1970. Eu realizava as excursões para lá, né? Depois. E eu fui testemunha. Que eu estava para fora, porque tinha muita gente lá, porque o centro lá é pequenininho, né? E eu estava lá para fora, tinha uma mulher reclamando, xingando, porque eu não acredito nisso, eu vim aqui, me trouxeram aqui na marra, coisa e tal. Daqui a pouco, era quase uma hora da manhã, o Chico falou o nome lá, falou, sou eu. E ela foi lá, e o Chico tinha psicografado uma mensagem do filho dela, que o filho dela está dizendo, mãe, só fique tranquila, porque eu não fui, eu cometi um erro no trânsito, estava de moto, e a pessoa que me pegou, que aconteceu o acidente, ele não tem culpa nenhuma, só não fica colocando a culpa nele, porque o culpado da imprudência fui eu. Então a mulher começou a chorar e eu falei, puxa vida, que coisa interessante de ver a senhora lá do lado do... Porque ele fazia psicografia, depois ele começava no microfone, ele lia a mensagem. A mulher do lado ali chorando e ela estava atrás de mim reclamando de ter ido lá, que era de Porto Alegre, estava indo lá para receber uma carta e realmente recebeu, né? Então essa foi uma das testemunhas que eu tenho de estar lá, de ter ido lá com o Chico. E a hora que eu fui apertar a mão do Chico, ele fazia uma fila das pessoas de apertar a mão do Chico, mas eu senti uma vibração tão grande, senti como se o Chico tivesse rodeado de luz, tivesse dentro de uma cúpula, irradiando aquela energia gostosa. E ele tinha uma mão grande, né? Uns dedão grande. E falei, poxa vida, que diferença do Chico quando está falando e do Chico que está nos recebendo aqui. Que coisa bonita, né? Então foi uma grande experiência que eu tive, viu, Carlos? Viu, Luiz Fernando? Quando estive lá com o Chico Xavier. Carlos, você quer falar da história? O Chico diria assim, que beleza, né? Só uma coisinha, Rodrigo, eu deixei no seu WhatsApp umas fotos em nome dessa solidariedade espírita. Se você achar por bem, compartilhar. Vamos lá. Bacana. Carlos, você quer contar a história para a gente? Aquela que você falou no começo? Eu tenho duas histórias, vou tentar ser bem sintético. Mas essa primeira história é marcante porque ela é diferente. Uma história, essa que eu vou falar, o Chico já estava desencarnado, foi durante a pandemia. E a outra história, se der tempo, eu falo também, depois posso falar depois, o Chico ainda estava encarnado. Esse eu vou falar então essa de que eu falei para você antes. É o seguinte, nós temos aqui em casa há muitos anos, sempre tivemos mesmo antes de eu casar com a Beth, a gente já tinha o culto do Evangelho no ar. E aconteceu o seguinte, no período da pandemia, O culto do Evangelho no Lar continuou, mas alguns amigos que vinham aqui em casa participar da minha residência tinham que ficar nas suas casas. Então, o culto continuou pelo aplicativo Zoom, sem transmissão, sem nada, só a gente gravava, temos gravado tudo, né? Mas sem transmissão pelo aplicativo Zoom. Eu estava, então, aqui nesta sala contigo aqui, porque aqui são duas, uma sala dividida em duas partes. Então, na outra parte ali, eu e a Beth sentado diante desse notebook que eu estou agora, eu sentado assim, a Beth do meu lado, que a tela pegava a imagem minha e da Beth, aqui na minha casa, nesse culto do Evangelho do Lar. O Luiz Fernando estava na casa dele com a Denise também, nas mesmas condições, no endereço da casa dele. Bom, a Edjane Coslar, do Grupo Espírita Cantinho do Chico, estava na casa dela, lá em Colônia, na Alemanha, participando também do culto do Evangelho lá, que eles participam, a família toda. A Edjane, o André, seu marido, a Yasmin, sua filha, a Yara, sua filha, e o Miguel também, filho. Eles sentam em volta numa mesa e todos participam. E estava também minha cunhada Emiliana Akiko Corratz, irmã da Beth, na residência dela. E salvo memória da minha parte ou esquecimento, eu não sei se o Diego é um amigo nosso, Diego Rupert, ele e a esposa dele, a Evelyn, eles estavam, acho que na Alemanha, fazendo pós-doutorado lá na área de informática, na cidade de Bielefeld. Eles estavam na residência deles. Bom, o que que aconteceu? Durante a reunião, antes de falar isso daí, eu gostaria de dizer que quando o Chico Xavier nos visita, seja em casa, seja no centro, onde estiver, eu não vejo nada. Mas a Beth, ela entra num processo de uma emoção muito grande com a presença do Chico. Então, ela se emociona muito, vai até as lágrimas, a maioria das vezes. Então, nós estávamos durante um desses cultos do Evangelho, acho que era o ano de 2021, e aí a Beth se emocionou demais, então, durante a reunião. Eu peguei, então, pensei comigo assim, quando terminar a reunião, que tiver a prece de encerramento, eu vou pegar e vou dizer para as pessoas, olha, gente, o Chico fez-nos uma visitinha para todos nós, do culto do Evangelho lá, porque a Beth está aqui do meu lado e eu vi que ela sentiu a presença do Chico da maneira como ela sempre sente a presença dele. Então, eu tenho certeza absoluta que ele esteve. Esse era meu projeto de chegar e falar. Ora, terminou a prece, eu ia falar, alguém iniciou para falar qualquer coisa. Eu aguardei a pessoa falar. Aí eu ia falar de novo, outra pessoa também começou a falar e não foi possível eu dar a notícia. Na terceira vez, bom, eu pensei comigo, agora eu falo. Quando eu pensei, agora eu falo, o Luiz Fernando, que está aí presente, ele falou assim, eu tenho uma, mais ou menos assim ele falou, eu tenho uma notícia para dar para todos vocês. E eu fiquei aguardando ele falar, porque tinha que esperar ele falar. Aí o Luiz Fernando fala assim, o Chico Xavier esteve presente na nossa reunião de hoje. E, porque eu, pelo Zoom, na nossa reunião aqui, né, pelo Zoom, eu vi o Chico em pé do lado da Beth durante a reunião. Eu vi ele nitidamente, ele estava do lado da Beth. Eu falei, ô, Luiz Fernando, era o que eu ia falar para todo mundo, você já vem e fala assim. Mas marcou muito para nós, porque eu nunca escutei falar em toda a minha vida essa possibilidade de ele, estando na casa dele, pela tela do Zoom, ele ver o Chico em pé do lado da Beth. Era o que eu ia falar, quer dizer, é algo assim, para mim, inusitado. Essa informação é o que eu encerro aqui, é quando o Chico estava desencarnado. E se o Luiz Fernando quiser completar alguma coisa, vocês perguntaram para ele, eu paro por aqui. O outro tema, depois, quando o Jorge achar interessante, eu posso falar até depois também sobre um fato da Alemanha, também muito interessante, e ele estava encarnado. A única coisa que eu posso perguntar é para os senhores, se vocês têm algum patrocinador que garante uma internação com desconto para a gente. A gente tem aqui o Francisca Júlia, né? Que é o hospital aqui, Francisca Júlia. Psiquiatra. Que ainda foi. O nome foi dado por Chico Xavier, né? Foi é um trabalho espírita, né? Quer dizer, é um trabalho do CBV, né? Que foi lá no Chico falar do trabalho e pediram para ele dar um nome, né, pro hospital, e ele deu o nome de Francisca Júlia e disse que era o espírito, né, da poetisa que ia cuidar, né, do trabalho, né? Muito legal. Eu estou separando as fotos aqui que você me mandou, tá, Fernando? Aí eu já mostro aqui já, tá? Na sequência. É interessante essa colocação, Carlos, essa informação que você passou, porque a gente costuma pegar algumas referências e às vezes acontece com a gente e a gente não pode, a gente pensa até que a gente está falando besteira, certas com a mediunidade. Muitas vezes a gente fala, mano, será que isso aconteceu mesmo? E quando a gente vê relatos assim, a gente fica feliz, né? Porque aqui, por exemplo, a gente tem uma grande amiga nossa, Fernanda Cassal, é lá de Jacareí, da casa da Marcela, onde eu também trabalho. Ela é médica de psicografia e de vez em quando ela fala de lá da casa dela, que ela está vendo em vídeo, a gente fala, fulano de tal estava lá com vocês, né? Então é interessante, quando a gente vai ler, essas coisas existem mesmo, né? Eu lembro quando eu fiz o livro Campo de Luz e Excursão à Terra, que o pai Joaquim me levou para visitar a Coal do lado espiritual, que é uma casa, a casa de oração Amor e Luz, que fica aqui, e eu vi a médium, a dona Licinha, que era médium da casa, a médium principal da casa, né, que era a fundadora da Coal, eu vi um funil, um negócio, um triângulo na cabeça dela de luz, né, esse triângulo de ponta para baixo, né, aberto assim para cima. É como se fosse uma luz assim para captar alguma coisa. Eu vi aquilo e eu coloquei no livro com medo até, assim, falando, meu Deus do céu, será que estou falando alguma besteira? Será que estou falando alguma bobagem? Esse negócio de a luz na cabeça da pessoa parecendo um triângulo, né? Parecendo um negócio assim que eu via isso na cabeça dela. E aí depois, quando eu fiz o livro Nas Trilhas de André Luiz, que foi a pesquisa da obra toda de André Luiz que nós fizemos, aí quando ele falou do funil de luz, que muitos médios de tarefa, muitos médios missionários têm esse funil de luz, que é uma ligação direta com o seu mentor. Então eu fiquei super feliz, falei, bom, se eu falei besteira, eu falo que foi o André Luiz que disse, né, primeiro, né, que aí não tem problema. Então é legal quando a gente ouve, né, e essas constatações, ou melhor, quem está constatando somos nós, vocês contando a história do que aconteceu, e a gente sabe, poxa vida, aconteceu algo parecido com a gente, então a gente não está voando não, né? Se tiver obsediado, eu falo, o Carlos e o Luiz Fernando estão pior do que eu, né? Eu falo isso também, né? Carlos, quer falar outra? A outra história pra gente? Eu já separei as fotos aqui também, tá? Já tá aqui também. Uhum. Já. Mas pode falar, Carlos. Eu vou falar rapidamente, porque eu sei que, embora não seja uma TV dessas de imagem aberta, que é segundos e segundos, mas o tempo passa também muito rápido. Bom, antes de ter o grupo espírita Cantinho do Chico lá em Colônia, eu frequentei também durante alguns anos, que eu ia sempre à Europa, principalmente na Alemanha, eu frequentei a reunião do Grupo Espírita de Colônia com a direção da senhora Enya Seifert. A Enya Seifert era uma brasileira de Minas Gerais que casou com um alemão lá na região de Belo Horizonte, e eles moravam em Elkrath, uma cidade colada com, bem do lado de Düsseldorf. Mas ela ia fazer a reunião lá em Colônia, que é próximo também. Eu estive na casa da Enya Seifert, fiz amizade com o marido dela também. Bom, então, numa das reuniões que nós fomos, estava eu e a Beth, e teria talvez umas 10 pessoas, 12 pessoas, porque nunca tem quantidade muito grande lá, dificilmente, só em eventos, né? E chegamos lá, participamos da reunião. Quando terminou a reunião, ela que coordenava e fazia a preleção lá também, né? A gente foi como assistente, só para assistir e participar da reunião, né? Quando terminou, ela chegou e chamou a Beth. Beth, você pode me ajudar a dar o passe nas pessoas? Porque não temos nem uma pessoa, só eu sozinho para dar passe em todo mundo. Você poderia me ajudar? Beth falou, ah, vou te ajudar, estou indo. E já foi lá para a sala, a outra sala de passes, e foram dando passe nas pessoas que estavam lá. Quando terminou a última pessoa, e as pessoas tomavam passe, pegavam água fluidificada, bebia e saía, já ia embora. E, de repente, só ficou eu sozinho lá, e a Enia e a Beth lá na sala, lá dentro. E eu fiquei esperando, falei, meu Deus, não tem mais ninguém, o que as duas estão demorando? Mas fiquei esperando. Quando sai, as duas de lá de dentro, a Enia sai assim, super emocionada, a Beth também muito emocionada, e eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Vocês estão bem? Está tudo ótimo? Aí a Enia fez a seguinte revelação para mim, olha, Carlos, eu já tenho alguns meses que eu vivo fazendo perguntas, durante minhas preces eu faço perguntas ao Chico Xavier a respeito de umas dúvidas que eu tenho aqui. E eu tenho essas dúvidas, eu tenho feito essas perguntas para o Chico Xavier. Quando terminou o passe, o Chico envolveu a Beth e com a voz dele, ele foi me falando, respondendo todas as perguntas que eu fiz para ele, ele foi respondendo através da Beth com a voz dele. Então, aquilo me emocionou demais, por isso que eu estou emocionado até agora, porque eu jamais podia imaginar que eu ia ter as respostas dele. E tive. E a Beth não sabia o que eu tinha perguntado, não tinha como. Mas ela respondeu, através dela, ele respondeu todas as dúvidas que eu tinha. Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que capacidade é essa de Chico Xavier vir em desdobramento espiritual, estando encarnado, utilizar-se da Beth para passar as respostas para ele. A Enia foi muito conhecida lá, ela deve ter falado para muitas pessoas esse fato também. Então, esse eu achei muito relevante, porque isso aí foi muitos anos atrás, e o Chico estava encarnado ainda, e é isso daí. Então, eu falei uma deles desencarnada, outra desencarnada. Por enquanto, é só isso que eu queria dizer. É campo de curiosidade, isso aí só soma para o aprendizado a gente saber a interação do mundo espiritual com o mundo material. Ah, mas é muito bonito, né, meu caro? Bonito é fácil falar, eu acho que é muito emocionante. Emocionante mesmo quando a gente tem essa oportunidade de ter um acontecimento desse, principalmente as duas lá naquele momento, né? Naquela hora. É inexplicável a emoção que deve ser sentida, né? Quer dizer, mais ainda a Beth recebeu como médium, mas mais ainda a outra que estava ali presenciando, né? Recebendo aquilo que sempre desejou de perguntas para receber. É interessante, viu, Jorge, o seguinte, numa outra viagem, não me lembro, porque eu tive muitas vezes lá com eles, né? Numa outra viagem, eu cheguei e dei para ele, eu levava sempre levei livros do Chico e da Doutrina Espírita, livros de Kardec para distribuir lá, só livros de Chico e livros de Kardec, eu levava sempre para distribuir gratuitamente para aquelas pessoas. O que acontece? Numa dessas viagens, eu entreguei para ela um livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, editado pelo Ide de Araras, tradução de Salvador Gentili. Eu entreguei para ela. Numa outra viagem, ela chegou para mim e falou, Carlos, você... A Enia Seifert, né? Ela falou, Carlos, você não imagina o que você proporcionou para mim, porque eu estou traduzindo o Evangelho Segundo o Espiritismo do português para o alemão, e eu estou enroscado, não estou conseguindo, estou tendo dificuldades, porque o livro que eu peguei para traduzir, e ela falou, eu não vou falar aqui o livro, mas ela falou, eu estou traduzindo o livro do tradutor fulano de tal, e eu estou tendo umas dificuldades, você me trouxe um livro desse Salvador Gentili, que as palavras facilitam para a tradução para o alemão e está sendo uma maravilha. O livro avançou muito, está quase pronto já por causa desse livro que você me entregou do Ide de Araras. Então, eu fiquei feliz de ter sido útil, sem saber que eu estava sendo útil para a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo para a língua alemã. Bacana. Rodrigo, a gente tem um momento de Gavalho para passar. Eu gostaria, sim, de propor o seguinte: que a gente fizesse aquela pergunta que a gente quer fazer. Qual o significado do dia do nascimento de Chico Xavier? Qual o significado do aniversário de Chico Xavier para todos nós? E quem vai responder essa mensagem é o Carlos Baccelli. Né? Ele vai responder essa pergunta. Conseguiu abrir? Não. Porque... Mas está no YouTube, não está? Não consegui pôr. Você disse que pegar uma mensagem aí, eu não tinha entendido. Não, eu peguei a mensagem para a gente passar uma mensagem normal para o Evangelho, mas eu estava querendo colocar aquela pergunta Põe aí, eu ponho depois, então. Eu pego aqui e coloco na sequência, depois do momento de gravar. Não, você fala a pergunta? Põe onde? Eu mandei para você. Você não, eu vou pegar aqui e vou colocar. Vou colocar ela na... Mas eu preciso preparar ela aqui. Tá. Então, Luiz, essa experiência de vez em quando você ter esse contato com o Chico, essa presença. Sabe por que eu falo isso? Porque o Chico foi uma pessoa tão importante para nós, pelo meio espírita, que a gente, muitos médios, está cheio de gente querendo receber Chico, a gente sabe disso, né? A gente, à toa, é o Chico Xavier que está falando, à toa o Chico Xavier está falando. E basta uma análise simples para a gente ver que não é, né? Eu lembro uma pessoa aí que tudo quanto era lugar que ela estava, o Chico estava dando mensagem. Eu estava achando que o Chico não estava nem marcando outros compromissos, porque estava marcando compromisso com essa pessoa. Porque todas as vezes o Chico estava junto, então se o Chico tivesse que fazer alguma coisa no plano espiritual, o Chico falava, não, peraí, deixa eu ver se a agenda da pessoa não está aqui, porque eu vou ter que estar lá com ela. Sabe? Eu acho isso uma coisa assim, seja quem for, se o cara estiver o tempo todo recebendo mensagem daquele espírito, o espírito não tem tempo para isso toda hora, está à disposição da gente. Espírito não fica à disposição da gente, esse é o meu pensamento. Espírito sopra a hora que ele quer. E não achar que é a hora que a gente quer que o Espírito vai estar ali. Vou ficar evocando, seja qual for o Espírito, ou Chico Xavier, ou Allan Kardec, que é o mesmo para mim, né? Para muitos de nós, ou Bezerra de Menezes, ou seja quem for, a pessoa recebe a hora que ela quer. Eu não aceito isso, pelo menos pelo conhecimento que a gente tem dentro da própria doutrina. O Espírito vem a hora que ele quer, não a hora que eu quero. Então, eu sou radicalmente contra uma pessoa, todas as vezes, ela receber a mensagem daquele Espírito. Toda apresentação. Né? Todo lugar que está, recebe aquele Espírito, está lá. Então, mas eu queria perguntar para você, Lúcio, que a gente já conhece, a gente sabe da sua credibilidade, a gente sabe da credibilidade, né, aí do nosso amigo Carlos, do trabalho que vocês desenvolvem a vida toda. Como é, de vez em quando, receber uma mensagem do Chico, informações do Chico? Eu diria assim, Chico era o diretor do Correio, certo? E os médiums eram os carteiros. Eu costumo dizer que eu sou apenas um estudante para ser admitido dentro do Correio na função mais simples possível. Eu não teria como te responder isso, porque nem eu mesmo sei. Mas eu, logo quando o Chico desencarnou, eu me lembro que eu estava ali no Espaço Chico Xavier, aqui em Campo Grande, e tinham duas moças que vieram de Uberaba. E a gente conversando, eu falei assim para ela, eu sei onde que o Chico está. Elas me olharam muito surpresas, né, porque naquela época todos diziam que o Chico tinha ascendido a esferas superiores, inacessíveis. Né? Aí eu respondi assim para elas, o Chico está no coração daqueles que o querem por perto. E isso é uma verdade. Se imaginemos assim, que nós tenhamos um ente querido que tenha feito a passagem, e esse ente querido vem até nós, e a gente, através da sensibilidade, fala, nossa senhora, eu estou sentindo a presença do fulano aqui. Deus me livre, né? E você, ao mesmo tempo, você está emitindo um pensamento contrário à presença desse espírito, por mais íntimo que ele seja. Então, nós espíritas sabemos que o pensamento é uma via de mão dupla. E, sendo assim, eu confesso que, para mim, é uma satisfação, uma alegria muito grande pensar em Chico Xavier. Penso nele todos os dias. É muito verdade que, pelas suas atribuições que ele tem no mundo espiritual, ele não tem condição de ter essa reciprocidade do pensamento. Eu não sei se eu respondi isso. E aquilo que, porventura, tenha vindo, eu tenho certeza que eu cumpri com o nosso trato. Nunca, assim como o carteiro destina uma carta a determinado endereço, a pessoa, a mesma foi entregue sem nenhum alarde, sem nenhuma divulgação, apenas entregue. Uhum. Vamos dizer, eu fiz a minha parte. As pessoas acreditam naquilo que querem e da maneira que quiserem, né? O julgamento pertence a elas. E eu nunca quis nenhuma divulgar, eu reconheço a minha insignificância dentro do meio espírita e gosto muito dela, de ser assim. Porque quando a gente acha que está sendo alguma coisa, nós estamos sujeitos a levar um tombo. Verdade, Luiz. Obrigado pela explicação, sim. Vamos mostrar as fotos? Vamos, vou mostrar as fotos aqui. Eu estava aqui só terminando aqui de separar a que você pediu. Consegui aqui, só não sei se o som vai funcionar do vídeo, mas vamos para as fotos antes, aí a gente testa depois o som aqui e ajusta, Rodrigo, rapidinho. Está aqui eu já. Eu só gostaria dizer o seguinte: essas fotos não tem nenhum intenção de se aparecer nem nada, apenas de trazer a intimidade do Chico. Legal, se você puder explicar para a gente, né, essas fotos, eu vou abrindo aqui, se puder ir comentando. Esse aí é o trabalho de distribuição do Chico, né? Eu estou junto com a Denise, né, e ao nosso lado está a nossa querida Dona Efigênia, que participava lá desse trabalho de distribuição aos sábados, às 13h30 da tarde. Aqui foi quando o Chico nos chamou no hotel, e nós fomos na sua casa antes da reunião, às 6h da tarde, e nós ficamos na presença do Chico, o nosso filho Lucas, que estava com 6 meses, levamos as fotos do Albinho ali, e a dona Dinorá, né? Aqui é uma foto que nós tiramos no Centro Espírita, do lado direito do Chico, tinha a dona Zilda, né, esposa do senhor Wicker, né? A Cristine atrás, essa que está cumprimentando o Chico é minha mãe, depois vem em pé ali de azul a Denise, e era dona Marilene, seu Allan Kardec. Esse era o ambiente do centro, né, após a reunião. Aí as pessoas formavam a fila e iam cumprimentar o Chico. Assim, isso é uma sensibilidade, é um cartão de Natal que ele mandou para nós, né, com a letrinha do Chico, desejando um Feliz Natal a todos nós, né? É para que as pessoas vejam, olha a delicadeza, né, da capa, né, que é uma colagem, né? Uhum. Legal. Essa era a sensibilidade do Chico. E esse telegrama? Esse telegrama foi quando o nosso primeiro filho nasceu. Aí nós recebemos... Lucas? É, o Lucas. O meu filho chama Lucas também. O Lucas e Francisco. Uhum. Luiz, deixa eu só fazer uma explicação para o pessoal. Telegrama era uma mensagem rápida que as pessoas queriam passar pelo correio antigamente, viu? É só para as pessoas saberem, porque tem gente que não sabe mais o que é isso. É uma mensagem de WhatsApp, Exatamente. É uma mensagem de WhatsApp. Rápida, você ia no correio e mandava um telegrama, pagava mais caro, mas já chegava no outro dia e já estava lá, né? Então era isso. Morava na rua do presidente, Teodoro Roosevelt. Vocês imaginam a felicidade nossa, né? Uhum, com certeza. É muito legal isso, e guardar, isso, vocês guardaram isso. Que bom. Isso foi em... Que ano foi isso? 95. Uhum. Olha só. É, aquele cartãozinho de Natal ali foi em 1994, eu vi lá. Aqui, 94. Que legal, Fernando, muito bacana. Muito bacana. Bom, é só para compartilhar, né, uhum, com todos, né? É histórico, né, Luiz? É histórico, né? Faz parte. Legal. Mostra, né, a delicadeza do Chico. Uhum. Por exemplo, eu conheci em 93, em 94, você recebeu um cartão de Natal. Ele, nossa, significou muito para mim, realmente. Mudou minha vida. Essa... Uhum. Bacana. Legal. Vamos passar então a pergunta. Daqui eu vou colocar, mas pode ser que o som não esteja saindo, tá? A data do Se não estiver saindo, a gente para. De abril, não, data tudo bem. Do aniversário de Chico Xavier, que nasceu em 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. Essa mensagem é o significado da data do dia 2 de abril, data do aniversário de Chico Xavier, que nasceu em 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. É uma efeméride espírita das mais significativas para nós, porque trata-se da volta de Allan Kardec ao corpo, trata-se da reencarnação do codificador, que voltou à Terra para complementar o trabalho iniciado em França, com o lançamento de O Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857. Chico Xavier foi e continua sendo para todos nós, espíritas e muitos não espíritas, um exemplo cristão a ser seguido, porque foi um verdadeiro apóstolo de Jesus dos tempos modernos. Além de médium, muito além de sua condição mediúnica, Chico Xavier nos legou pessoalmente exemplos de vida que norteiam os nossos passos na Terra. Portanto, esta data para nós é uma data muito festiva, e com ele celebramos agora no mundo espiritual. Pronto. Bacana, né? O significado dessa data aí pra gente. E o Vasselli tinha colocado essa mensagem aí, e nós tiramos essa mensagem pra gente colocar aqui, substituindo o momento de Gavalli. Né? Não tinha entendido que era para poder a gente não precisar passar outra mensagem, a gente coloca essa aí, tempo avançado também. Coloca a vinheta. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Bacana. Isso. Ficou o contrário hoje, mas era o momento de Gavalli que a gente estava passando, tá bom, pessoal? Algum comentário, Carlos, sobre a mensagem do Vasselli? Sim, o Luiz também? Bom, o Vasselli dispensa comentário, né? Ele é um grande divulgador, conviveu muito com o Chico, é um biógrafo muito conceituado. Eu fico feliz de poder ouvi-lo também. Eu já peço a Jesus que nós tenhamos eternos 2 de abril para a gente comemorar em nossas vidas. Eu também acho assim, Luiz, é muito importante a gente não esquecer dessa data de jeito nenhum. Assim, a gente costuma aqui há muito tempo já, né? Há muito tempo, desde muito tempo mesmo. A gente não nem tem um estúdio ainda quando nós começamos a comemorar essa o primeiro domingo de abril, nós fazemos um programa dedicado a Chico, né? Dedicado a Chico. E aqui a gente, nós temos aqui também a área verde Chico Xavier, que é próxima aqui, aqui da janela dá para a gente enxergar, da nossa janela aqui, dá para a gente enxergar a área verde Chico Xavier, que é grande. Foi um dos primeiros homenagens no Brasil a Chico Xavier, foi a colocação dessa, dar um nome para essa área verde aqui, que fica num bairro, esse bairro aqui é um bairro nobre, né? Bem, uma área verde bonita, muito grande. E foi dedicada a Chico Xavier. Então fica aqui próximo, às vezes a gente ia lá visitar também. Muitas vezes fizemos reuniões lá assim grandes, assim para fazer a visita à área verde de Chico Xavier, sempre no primeiro domingo de abril, né, para comemorar a data do aniversário de Chico. Até o pessoal aqui de São José dos Campos, tem gente que não conhece aqui, né, a área verde. Fica aqui em frente ao Fórum Trabalhista, aqui no Jardim Aquários. Aquela, quando a gente passa também na marginal aqui da Dutra, que vai ali para o Carrefour, passa em frente também a área verde Chico Xavier. Foi dedicada, foi o vereador Aloysio Petitti, né, que logo depois do desencarne de Chico Xavier, ele já conseguiu a votação na Câmara para dar o nome dessa área verde aqui em homenagem a Chico Xavier. E a gente tem muita satisfação por isso, né? Fizemos a inauguração naquela época, foi muito grande. Então, só para convocar o pessoal de São José, os espíritas, a vir de vez em quando aí na área verde fazer uma visita, né? Fazer uma visita a essa área verde. Vamos continuar, Rodrigo? Vamos encerrar então o momento de Gavalho? Uhum. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com o oferecimento aí da WS Festas Embalagens, a gente tem os aniversariantes do dia, né? Então, vamos da falar. Semana. Da semana, perdão. Dos aniversariantes da Fraternidade Paulo e Tarso. No dia 6, José Vicente Junqueira. No dia 8, Karina Estevão. No dia 10, Fátima Silva Cardoso. No dia 10, a Luísa Soares de Brito. No dia 11, Regina Barco. E no dia 11 também, a Tainá Carvalho. E no dia 2, né, Jorge? Nós tivemos aí um aniversário antes, que foi Chico Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. E isso. Fazem 15 anos que ele faleceu, né? Rui, fala no microfone aí. Aí. Aí, pronto. Então nós temos aqui também no dia 5, né, que eu não falei a semana passada, a Gabriela, uma garotinha, ela já está desencarnada, a Gabriela da Casa Marcela estaria fazendo aniversário agora, né? Está fazendo aniversário, está lá no plano espiritual, mas continua fazendo. A Gabi é uma trabalhadora da Casa da Marcela, mesmo sendo criança, né? Então foi aniversário dela dia 5, ontem. Dia 8, quem faz aniversário é nosso irmão Ari Rangel. Ari Rangel faz dia 8. Dia 12, quem faz aniversário é minha neta Isabela. Dia 12 ainda é o dia ainda? Hoje é 6? Hoje é 5? Hoje é 6? Sábado. Ainda é? É. Então, dia 12 é Isabela que faz aniversário. Minha neta Isabela. A gente deseja tudo de bom, paz no coração de todos, paz e alegria em todos os momentos da vida de vocês. Tem também que quem passou para nós aqui foi a Eli, né, que é aniversário do filho Renato Piccoli, dia 11. Dia 2, a Mariana Reis, né, também, você acha que dia 12 ainda não é? Quem? Mariana, não. Não? Mariana, não. Tá aqui pra mim, então deve ser... A Mariana faz aniversário em julho. Ah, então deve ser dia outra coisa. Dia 13 de julho. Aqui, né, tá, então tá errado, então lá no Facebook. Tá bom, beleza. Uhum. E aqui também já falou todos também. Uhum. O Ari também, que mandou mensagem, né, nosso irmão Ari, que também tem uma ligação muito boa, muito forte também com o espírito de Chico, né? Uhum. E com o pessoal da, lá de Pinda, né, que sempre visitava o Chico também. É, e vamos para o sorteio, né? Uhum. Não sei se o Tião chegou a escolher lá, sorteou, quer dizer. É, aqui eu tenho a participação. É, são quantos? São dois? Dois. Uhum. Dois. Eu vou colocar aqui no sorteio, então. Separado. A gente viu? já coloca aqui já para quem ligou e quis participar da feijoada. Deixa eu só soltar a vinheta. Feijoada aqui. Não, feijoada, não. Bingo. Feijoada, não. É bingo. Não é feijoada, não? É bingo. Quero escrever nessa feijoada. Pô, já agora. Agora eles vão cobrar, né? Uhum. É, então, a Rufe os Tambores, né? Deixa eu colocar aqui para no sorteador.com. Ó. Oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Também que sempre apoia a gente com os livros. E a gente teve aqui a participação, né, do pessoal que ligou. E quem ganhou foi a Ana Cris, tá? Ana Cris e a Fabiana Kraus, que ganharam. São dois, né? Uhum. Então, que participaram, a gente agradece aqui por participar com a gente aqui, né? Ligar pra gente. É, como que faz, Rui? Não, é só ir lá na porta, perguntar por mim ou pelo Fernando Petit, que nós estaremos lá com o convite na mão para entregar para a Ana Cris e para a Fabiana, que já ganhou outras vezes lá no bingo, né? Olha só. E onde que é a rua? Onde vai ser o bingo? Vai ser na rua, lá na PVE, ali no final da Avenida Tívoli. É na rua, eu não sei o nome, é Mariano. Eu já dou, já passo já o nome, o local. Mas todo mundo já sabe onde que é Associação, né? Associação de Pioneiros e Veteranos da Embraer, a PVE. Né? Na Avenida Tivoli, ali naquela rua do Corpo, do lado do Corpo de Bombeiro. Bacana. Né? É, e vamos lá para a hora da dica agora. Deixa eu só falar aqui também. Opa, peraí. Falar da Maria Siqueira também. Maria Siqueira, que fez aniversário dia 3 também, ela colocou aqui para nós, estou só. Ah, tá. Damos parabéns para ela também. Tá bom. É, o endereço é Alameda Cândido Marciano Leite, 88, na Vila Betânia, final da rua da Avenida Tívoli. Tá? Então vamos lá para a hora da dica, né? Então, Carlos e Luiz Fernando, se vocês puderem dar uma dica de um livro ou dica de um. De uma série, ou que vocês quiserem ideia de dica, né? É, sobre o tema de hoje, né? Sobre o significado de Chico Xavier em nossas vidas. Bom, uma dica de livro fica difícil, né? Porque, veja só, nós temos exposto lá 520 livros, capas de livros de Chico Xavier, psicografados dele. E temos também mais 100, uma centena de livros de que fala... Biógrafos, né? Biógrafos. Então, veja só. Qualquer livro de Chico Xavier é o suficiente. Eu gosto muito do livro A Caminho da Luz, eu gosto muito do livro Boa Nova, do livro Paulo Estevão. Quer dizer, eu tenho dificuldade de indicar algum livro para vocês. Então, a dica é, qualquer livro do Chico Xavier, fecha os olhos, pega e lê, que tá bom demais, né, cara? Exatamente. Qualquer um que pegar... Um dia eu falei para uma pessoa que morava no estado do Acre, eu visitava ele lá, era um cliente, visitava sempre ali no Acre, e a gente tinha uma amizade muito grande. Um dia ele veio em Campo Grande e viu dentro do local meu de trabalho uma estante de livros, uma livraria, né? Com tantos livros de Chico Xavier... Ele falou assim, de Chico Xavier, não, livros espíritas, no caso, né? E ele chegou para mim e falou assim, Carlos, eu sempre tive você no mais alto conceito, você é meu amigo e tal, quantas vezes nós conversamos lá em Rio Branco, no Arco, e você agora mexendo com essas coisas. Eu falei, como assim mexendo com essas coisas? Ué, esses livros aí, eu falei para ele assim, você já leu esses livros, algum desses livros? Não, não li, nem vou ler. Não, mas você está fazendo uma crítica, faz o seguinte, pegue de 1 a 10 livros aí, escolha da prateleira os 10 livros e abre em qualquer página, sendo livro de Chico Xavier, você abre em qualquer página, se tiver uma frase que está em desacordo com os ensinamentos de Jesus, eu deixo de ser espírita. Pode pegar agora qualquer livro. Ele não quis pegar e ele, daí para frente, ele começou a mudar de ideia. Então, qualquer livro de Chico Xavier serve como referência. Bacana. Luiz, quer falar, dar uma dica aí? É, nós não podemos nos esquecer, eu particularmente, um livro que foi muito importante e que é o Livro dos Espíritos. Ele me abriu um leque de informações para mim que até então, como eu vim do meio católico, eram perguntas que eu tinha, que eu formulava e não encontrava respostas. E o Livro dos Espíritos me trouxe. A partir daí, eu comecei já a me deliciar, lendo Há 2000 anos e assim por diante, já adentrando dentro da doutrina espírita. Porque o Evangelho, nós temos a mesma base, né, da Igreja Católica, né, e de outras religiões também. Então, o Livro dos Espíritos realmente foi um marco na minha vida. E, a seguir, eu preferi escutar mais o coração, né? E caminhar cada vez mais em busca de conhecimento. Muito bacana. Legal. Rodrigo? Legal. Vamos agora mostrar, né, a imagem, né, da inteligência artificial, o emblema do dia aqui criado, né, gerado pela inteligência artificial, está aí atrás de vocês, mas eu coloquei aqui também para o Carlos e o Fernando verem. Né? A gente já colocou já postou no nosso Instagram, tá? Então está lá disponível também. Eu acho que simboliza aí os livros, né, todas as obras de Chico Xavier, né? Então eu acho que é mais importante, acho que era o que era mais importante para ele também, né? Ele sempre pontuava que a divulgação da doutrina espírita é muito importante e ele veio para a gente e representa o que o Kardec, o que o Baccelli falou ali também, que eu concordo, é a extensão da doutrina espírita. Ele veio complementar as obras. Emmanuel vem trazer e estender todo o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, André Luiz e os outros espíritos, Humberto de Campos, né? E toda a Pleide que trabalhou com Chico veio dar continuidade na doutrina espírita, né? Então muita gente não gosta de ouvir isso, mas pra gente isso aqui, né? Essa montanha de livro comprova todo esse trabalho de continuidade da doutrina espírita, né? Ele veio trazer, porque uma coisa que o John Harley fala, né? Ele trouxe a doutrina que estava no século, né, 19 para o século 20 e projetar para o 21, né? Antes o Chico estava encarnado, eu fui fazer uma palestra, a pessoa me perguntou: a hora que o Chico falecer, quem é que vai ser o líder da doutrina espírita? Eu falei: olha, o Chico já deixou 500 e poucos livros aí, é só a gente seguir esses livros aí que nós temos uma liderança muito grande dentro da doutrina. Então, os livros do Chico servem justamente para a gente possa dar continuidade nas obras básicas e conhecer verdadeiramente o que é a doutrina espírita, dos espíritos. Legal. Vamos lá, então. Quem vai fazer a prece? O Carlinho? Né? O Carlos pode fazer a prece também, Carlos. Também pode fazer a prece pra gente? De encerramento, depois? Luiz Fernando. Carlos. O Luiz Fernando. Tá bom, Luiz. Então a gente passa a palavra. E se tiver espiritualidade aí, pode dar passividade. Aqui os espíritos são bem-vindos, tá? Uhum. Não tem problema, não. Aqui é programa com espírito, não é sem espírito, não, viu? Aí depois, Carlos, a gente vai fazer a despedida e passa para o Carlos, depois passa para o Fernando e o Fernando faz também suas considerações finais e faz a prece de encerramento para a gente, tá bom? Carlinhos? Obrigado, Carlos. Obrigado, Beth. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Denise, pela companhia maravilhosa que deram para nós esses conhecimentos que Chico Xavier sempre pautou na vida, e vocês, divulgadores desse maravilhoso trabalho, nos deixa muito feliz. Agradecemos a família Vivenciana, a companhia de todos, ao Rodrigo, ao Rui, o Jorge, o Silvio, o Tião Varoto, e esta família Vivenciana maravilhosa que todos os domingos está conosco, compartilhando esses momentos sublimes de aprendizados. Um ótimo final de domingo, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, porque é a base da nossa sociedade. Deus abençoe, muito obrigado. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós vamos agradecendo também, né, ao Carlos, ao Luiz, por essa manhã maravilhosa aqui que eles proporcionaram a nós, a todos nós do programa de Vivência. Obrigado a todos vocês que participaram também do programa conosco, fazendo suas colocações, mandando suas mensagens, tanto no YouTube como no WhatsApp. Muito obrigado. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer o programa dessa maneira. E nós vamos encerrando aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. A mensagem do dia 6 de abril. O dia 6 de abril. Quem perdoa sinceramente, falo sem condições de ouvir da falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Do livro O Consolador, item 334, perdão. Rui, semana que vem quem estará conosco? Semana que vem nós teremos aqui Oswaldo Barbosa falando sobre a responsabilidade dos médiuns. E eu gostaria mais uma vez de convidar o pessoal para o nosso bingo, chá bingo de domingo que vem lá na APVE, né? Tá. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Jorge, do curso de médio que nós vamos ter no Jefa e na Framan. Você tem a data do início do curso de médium lá do Jefa e do Framan? Do Jefa tem aqui, do Jefa acho que tem aqui, quer ver? Não, sabe o que está acontecendo? O Rodrigo duplicou o negócio da gente aqui, a gente não acha direito as coisas. Não, mas isso aí já está há muitos meses, já, acho que é desde o ano passado. Mas está aqui no. Está aqui no. Está aqui na. A gente tem colocado, inclusive, todas as informações que a menina lá do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, não, do lá do Anjos Maior passa aqui para a gente, de todos os cursos, todas as coisas, a gente sempre tem postado aqui no nosso Vivência para as pessoas que estão interessadas, tanto em curso de aprendiz como curso de médico. A Claudinha Pedroso aqui colocou a tarde da pizza, né? Ela colocou aqui também, né? Que vai ser dia 12 do 4, tá? Das 11 às 16 horas, lá no Pequeno Templo, lá na Praça Antilhas, número 30, Vila Rubi. Está aqui nosso WhatsApp, R$40 cada pizza lá, deve ser para apoiar também os trabalhos deles, né? Aqui, tem um curso de médios, por exemplo, aqui na Framan também, né? No início do dia 24 de abril, às 19 horas, é dia de quinta-feira. Inscrições com Barbosa, telefone 991273549. 991273549, também com a Márcia, 991241144. Isso está aqui no nosso. Isso, o Framan fica lá na avenida, na Vila Tatetuba, Rua Juriti 347. Então está aqui na nossa rádio, aqui no nosso WhatsApp. E vai ter o quarto nhoque, né, da FLE. Já falou, né? Falei. Então tá bom. Falar da viagem para Uberaba, da Conceição, né, que agora na. Ela não mandou para mim o cartaz, não. Tem que mandar, tem que ficar mandando para a gente lembra. Se não lembrar de cabeça, aí a gente vai falar besteira aqui, né? Tá. Então, bacana. Agradeço também a todos os ouvintes, agradeço o Carlos aqui pela disponibilidade também, foi bem em cima também, a gente agradece. a disponibilidade do Carlos, da Beth, do Luiz Fernando também, que teve aqui disponível para a gente, para fazer esse bate-papo, fazer essa homenagem para o Chico, né, e para as obras do Chico também. A enquete que a gente colocou aqui: você acha que os ensinamentos de Chico Xavier são relevantes para os dias atuais? Houve 108 votos e 99% diz que sim e 0% falou que não. Ó. O YouTube tá ajudando. Tá ajudando aqui, né? Porque tinha que ser 1%, não, né? Mas deve ter sido menos que 1%, né? Disse que não, olha só. Então, a esmagadora maioria concorda que os ensinamentos de Chico Xavier, trazidos pela espiritualidade, são relevantes para os dias atuais. Obrigado, e deixo aí para os comentários finais. Carlos, a gente agradece imensamente mais uma vez você aqui conosco, meu irmão. Eu queria convocar você e a Beth também, o Luiz também, a Denise, para vocês virem aqui no São José dos Campos, para a gente preparar umas palestras aqui, vocês virem pessoalmente no estúdio. Quando vocês tiverem vontade de vir, só dá um toque para nós. E conhecer os trabalhos da farmácia comunitária, que há 45 anos nós funcionamos aqui, viu? Legal. Carlos, as suas conclusões finais, meu irmão. Olha, eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que nos auxiliam, porque um trabalho, quando ele é realizado, aparece um nome, mas são tantas as pessoas que estão envolvidas que a gente é apenas uma das andorinhas, vamos assim dizer, né? Que uma andorinha só não faz verão. Então, nós... E temos que agradecer vocês por também nos tolerar esse tempo todo. E gostaria também de usar de quatro nomes. São tantos os nomes, mas que esses quatro nomes possam representar a maioria das pessoas que nos auxiliaram, nos auxiliam, seja em Pedro Leopoldo, seja em Belo Horizonte, seja em Uberaba. Nós temos muita gratidão. Vamos utilizar de quatro nomes. Não significa que são os mais importantes, e poderão até ser, mas são pessoas assim que a gente tem uma intimidade maior, que a gente tem um contato maior, que fique gravada a nossa gratidão ao Adelino da Silveira, em São José do Rio Preto e Mirassol, a dona Sônia Barsanti, também em Uberaba, que quando a gente tem estado a Uberaba, a gente tem estado na casa dela, é um carinho muito grande que... E um tempo que ela dedica tão grande para a gente, que nós somos muito agradecidos. A dona Dinorá Fabiano também representa muito para nós, para o Luiz Fernando, né? E também o César Carneiro, lá de Uberaba. Essas pessoas são muitos do coração nosso. Aqui em Campo Grande não dá nem para citar os nomes, porque são tantas pessoas que a gente depende deles, né? E gostaria também de deixar a gratidão a todas as pessoas que trabalharam, lutaram por ter os museus, né? Em Pedro Leopoldo tem museu lá da Casa do Chico Xavier, em Uberaba tem o Dr. Eurípides com a Casa de Lembrança lá de Chico Xavier, com o museu, e também o Museu de Uberaba, né? O grande museu lá, que a gente esteve visitando recentemente também. Enfim, nós não somos assim como vocês talvez tentam colocar a gente. A gente está aqui simplesmente tentando cumprir as obrigações que nos competem. E tem um detalhe, só uma frase que eu gostaria de dizer: se a gente for esperar evoluir, ou ter tempo, ou colocar empecilhos para o trabalho, nós nunca vamos fazer nada. Do jeito que estiver, com as dificuldades, com as limitações, com os erros, não tem importância. Vamos em frente. Vamos em frente, porque num tempo não dá mais para perder tempo, não. Por enquanto é isso daí. A nossa gratidão a vocês e a todos aqueles que nos ouviram durante todo esse tempo. Aos amigos do Recanto da Prece, que sempre escrevem para nós, aos amigos do Vivência Espírita, a nossa gratidão por esses momentos. Luiz, também suas conclusões finais e, se possível, uma pequena prece para a gente de encerramento também. Ah, sim. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por esse convite. Senti-me muito honrado está participando desse programa para homenagearmos o nosso querido e amigo Chico Xavier, né? Que nós possamos termos a capacidade de homenagearmos todo o legado que o Chico deixou em nosso dia a dia, através das nossas atitudes cotidianas. Também gostaria de agradecer, que eu considero realmente um benfeitor na minha vida, o Dr. Eurípides, que sempre nos acolheu com muita simpatia, e mesmo quando a gente ia a Uberaba e nós apresentávamos toda aquela ansiedade de ter a oportunidade de estar com o Chico, né? E é um benfeitor que vai levar a minha gratidão para toda a minha vida. Sendo assim, eu convido a todos os nossos amigos que nos auxiliem nesse momento em que mentalizamos Jesus em nossa prece de encerramento. Rogando a Jesus que nos acolha esse pedido, e lembrando que o líder dentro da doutrina espírita foi, é e continuará sendo Jesus Cristo. Ele é o nosso verdadeiro líder. Sendo assim, Mestre querido, agradecemos esse momento em que nos sentimos irmanados nas suas vibrações de paz, e que nós possamos nos esforçarmos cada vez mais a fim de que possamos compreender a verdadeira mensagem do Evangelho em nossas vidas. Auxilia-nos, Jesus, a considerarmos a caridade como um verdadeiro instrumento capaz de elevarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e que nós possamos sentirmos essa modificação advinda de sua prática. Ensina-nos, Jesus, a termos momentos em que possamos buscar, na leitura edificante, subsídios a fim de que possamos cada vez mais utilizarmos o verbo com eloquência, a fim de que possa transformar pessoas que nos procuram e buscam encontrar um alento às suas dificuldades. Se conosco, Senhor, em nossas fraquezas, como também em nossas conquistas. Ensina-nos, Jesus, a termos a paciência necessária a fim de que possamos ouvir os outros com os seus problemas, que possamos ser alguém capaz de acolher esses nossos irmãos e demonstrarmos a solidariedade necessária a fim de que possamos nos sentirmos uma verdadeira família em Jesus. Dá-nos a consciência das nossas tarefas diante das oportunidades que a vida nos proporciona, a fim de que possamos progredir nessa estrada que certamente nos levará à felicidade da consciência do dever cumprido. Jesus, amigo. Caminhe junto de nossos passos, ainda tão vacilantes, diante dessa necessidade de empreendermos em nós a verdadeira reforma íntima, que nós possamos usar a vassoura da inutilidade e colocarmos tudo que não nos interessa mais, pois hoje, Jesus, tivemos a felicidade de encontrarmos em nossa vida esse verdadeiro tesouro que é o teu Evangelho. Ensina-nos a nos colocarmos à disposição da espiritualidade superior para que possamos exercermos as mais pequeninas tarefas, mas que serão um verdadeiro álibi às nossas consciências quando nos encontrarmos diante da verdadeira verdade que a vida nos proporciona, que é a eternidade de nossos atos, repercutindo para sempre em nossos corações. Agradecemos, Senhor, a oportunidade desse momento e auxilia-nos a fim de que possamos, a cada momento, sermos a palavra amiga, a palavra que acolhe, a palavra que aconselha, a palavra que orienta e a palavra que proporciona aos nossos irmãos a coragem necessária a fim de que possam, por eles próprios, buscarem o seu caminho. Pois sabemos, Jesus, que somos uma grande família de almas em evolução. Sendo assim, Senhor, sê conosco hoje, agora e sempre, e nos abençoe a todos nós, aos nossos familiares queridos, aos nossos lares, aos nossos amigos, que todos nós possamos sentir a alegria da sua presença e faça de nós um instrumento do teu amor, tanto quando e onde queiras e como queiras que assim seja. A Rádio Vivência Espírita e a BP Plan estão trazendo uma grande novidade para você. A campanha Imóvel Novo no Residencial da 20 e Mobília da Cozinha. Nova e grátis. Isso mesmo. Os nossos ouvintes que adquirirem um imóvel no Residencial da 20 e informarem que ouviram pela Rádio Vivência Espírita vão ganhar a mobília da cozinha. Agora corra, pois essa promoção é somente este mês. Agende sua visita. Basta escanear o QR Code pelo YouTube ou entrar no site vivenciaespirita.org/bpplan e agendar uma visita no plantão de vendas. Rua Sebastião Hummel, 873, São José dos Campos, São Paulo. O mundo reconhece o seu valor e o bem que ele fez para a humanidade. Semeou a esperança em cada coração, mostrando em sua grandeza a humildade. Fora